Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós voltaremos no tempo no nosso episódio 34. Faremos a parte 2 do Universo Cinematográfico Marvel, ou MCU, né, que é o mais comum. Eu sou o Flávio Kiba e cabeça está se remoendo até hoje porque o Homem de Aço não é tão bom. Tá bom. Oh yeah, concordo plenamente, falou tudo, acabou o cast. Inclusive, ele ainda tá procurando algo bom no filme, por isso que ele foi tantas vezes no cinema assistir. Eu só preciso te lembrar que o Muga concordou com você, né? Então eu tenho razão. Só pra falar, né? Por nada não. Perdi a discussão, né? Bom, aqui é o Cabeça e eu avisei. Tá bom. Aqui é o Mug e elevadores são merecedores. Meu Deus, hein? Eu sou o Rods. Como assim? Eu sou o Rods. Bom, porque ele tem preparo. Aqui, ou seja, ó. E se alguém depois vier reclamar que faltou falar de filme de X-Men, o Quarteto Fantástico, eu vou mandar o cara tomar no cu, é sério, gente. Opa, que isso? 12 filmes lançados pra o pessoal aprender o que é Marvel Cinematic Universe. Caramba, hein? É, então, hoje a gente só vai falar do Quarteto Fantástico. Porra, mas vocês não falaram dos X-Men, vocês não falaram do filme do Quarteto. Antes de começar, vamos falar um pouquinho do episódio anterior, nosso episódio 34, há mais de 100 episódios atrás. Olha só, nosso... Caraca, nosso acervo. Olha aí. Previously on PXP. 100. Foi em 2013, né, que a gente gravou. A gente falou da fase 1 da MCU, né, que foram os primeiros filmes da Marvel. E lá, se você quiser escutar, o link estará na postagem. É claro, a gente não vai ficar falando de novo a mesma coisa, mas a gente fez algumas previsões lá. E a gente vai... Antes de começar a falar dos filmes da fase 2, a gente vai falar das previsões que a gente fez lá atrás, né? O que a gente acertou e o que a gente errou, né? Então eu vou começar falando a previsão e a galera vai comentar. A primeira previsão é a seguinte: Hulk 3 com direito a comédia romântica com Mark Ruffalo. Essa foi minha. Tinha certeza, cara, tinha certeza. Também o Mark Ruffalo, porra! Vocês sabem que tá faltando, né? Ainda vai ter. Cada filme é um estilo diferente. Cara, tá faltando a comédia romântica. No Vingadores 2 foi quase. Esbarrou ali, bateu na trave. Foi quase. Mas não teve. Quem sabe na fase 4, né? Porque a fase 3 já tá confirmada. A segunda previsão, o Hulk se controlando. A gente colocou lá um quase win, né? Quase acertou. Porque ele meio que se controla agora, né? Mas ele ainda precisa voltar lá com aquela frasezinha da Viúva Negra lá, aquela baboseira toda. Aquela musiquinha. Aquela besteira toda. É. A terceira previsão foi a calça do Hulk com a tecnologia Stark. E, incrivelmente... Foi meio do Mug essa previsão. E, incrivelmente tá certo, né? Incrivelmente tá certo. Caramba. Por incrível que pareça, eles pensaram nesse tipo de coisa. A coisa menos improvável, meu Deus. Não. Por sinal, é a única que a gente acertou em cheio, pra ver o nível do... A quarta previsão é que o próximo Vingadores seria na Coreia do Norte. A gente teve quase win aí, né? Porque teve uma cena na Coreia do Sul. Então eu considero quase. Foi assim. Pequeno. É, aqui também mexer com a Coreia do Norte não é uma boa ideia. não ia ser muito legal. Ia dar merda. Depois daquele cast, a coisa ficou um pouquinho mais complicada pra aqueles lados de lá, né? Naquela época não tava ainda, né, tão complicado. Não tava, não tinha tudo isso ainda. Teve um filme aí, né, que misturou Coreia do Norte e Katy Perry. Deu no que deu. Deu merda. Aí não deu. O Rods até indicou pro Kiba. O Kiba ficou puto porque o filme é uma merda. Bom, outra previsão que a gente fez lá atrás foi que o Extremis, né, a tecnologia lá do Homem de Ferro, seria interessante no Homem de Ferro 3. E erramos feio. Porra, no quadrinho é tão legal isso, porra. Promessas vazias. Quantas promessas. Erramos. Além disso, a gente tinha comentado que o Homem de Ferro 3 teria menos piadas, ou seja, também erramos feio. Só isso também. Mas, ao meu ponto de vista, eu gosto de piadas, mas teve muita piada. O Mug tá falando isso, pra vocês terem uma ideia. E a última previsão que a gente fez foi que seria falado mais sobre o Thanos, né, no filme Guardiões da Galáxia. A gente colocou um quase win, porque... Ah, isso que eu disse isso. Ele apareceu, mas ele não fez mais nada, né, então... Ele sorriu. É, ele fala, não sei, sorriu, não sei o quê, mas não tem, não tem qual, o que que... Não dá pra saber o que que ele quer, afinal. o que ele quer, né, não dá pra saber ainda. Cara, ninguém acertou que Guardiões da Galáxia seria um filme fantástico, isso sim, porra. Ninguém imagina. Imaginava isso, né? Ninguém imaginava. Todo mundo foi. Tenho certeza que todo mundo foi pro cinema sem expectativa nenhuma. Exatamente. Acho que, na verdade, é por isso que a galera curtiu. Eu curti por causa disso. Eu não tenho a comparação dos quadrinhos, pensa. É, essa é a magia. Você esperando nada e aí vê uma coisa boa, você se surpreende. É. Eu acho que foi. Diferente do Homem de Ferro. Foi um pouquinho do caso do Homem-Formiga também. Não na mesma. Proporção, mas um pouquinho também foi disso, né? Na verdade. Mas, né? Já que a gente já comentou um pouquinho do Homem de Ferro 3, vamos falar do filme que foi lançado lá em 2013, lá logo um pouquinho antes de sair o nosso episódio 34, né? É. A gente lançou na semana do lançamento do Homem de Ferro 3. Que grande bosta. O primeiro filme Homem de Ferro 3, eu vou comentar com vocês, ele aconteceu logo depois dos Vingadores, então ele veio com uma missão muito importante, que era continuar o hype que os Vingadores tinham terminado lá atrás, né? Ou seja, não era fácil de fazer. E o filme começa com o Tony Stark enfrentando aí uns problemas, porque ele quase morreu lá nos Vingadores, e de repente aparece uma ameaça nova, dessa vez o terrorista aí Mandarim, né, que ele é muito conhecido nos quadrinhos e muita gente gosta muito dele, né, nos quadrinhos. O principal vilão do Homem-Aranha. Sim, o mais conhecido. All right. E ao mesmo tempo ele reencontra uma bióloga, uma antiga peguete dele, a Maya Hansen. Ela trabalha numa tecnologia de regeneração, que é chamada Extremis, né? Essa é basicamente a sinopse do roteiro do filme. Só que o filme não teve aí uma recepção muito boa, né? O que vocês acharam do Homem de Ferro 3? Não, não teve uma recepção mais ou menos, assim, 70% de aprovação já é uma boa. O problema é que pra mim, eu não gostei, cara. Cara, eu gostei, mas eu não sou parâmetro pra nada. Aqui, cara, então. Sério, esse filme eu acho que não se salva... Nada desse filme, numa boa. Sério. Eu particularmente, eu entrei na hora que começou o filme, eu já achei muito estranho, que não começou com música de rock. Isso já me deixou muito bolado, assim. Cara, cadê o AC/DC? Porra. Saudades do AC/DC. Cadê o heavy metal? Cara, tá tudo errado. Não, sério, o diretor cagou, tá? O escritor cagou, assim, sério, pra mim, não leva nada pra frente, não serve pra nada. Não, na verdade ele só serviu pra tirar o negocinho do peito dele, né, foi tudo que o filme fez. Não, que também, tipo, não aconteceu nada, tipo, nos Vingadores, depois, whatever. Então, não. Vingadores 2 ignorou o Homem de Ferro 3. Não, é o que eu falei, eles ignoraram essa história de se aposentar, que não sei o que, destruir a armadura, foi pro caralho, não serve pra porra nenhuma. sim, é. Eu fiquei bolado com isso. Eu só espero que, sei lá, talvez, eles peguem algum gancho dos poderes da Pepper. Pepper Potts, ela vai voltar super poderosa. Vai. Sei lá, talvez pegue algum gancho dos poderes. Mas pra mim, realmente foi... Eles vão ignorar isso também. Eu acho que ela nem vai aparecer mais. Não vai ter Homem de Ferro 4. Não vai ter mais. Esquece. É, eu acho que a Pepper Potts não tem mais no universo, assim. Ela não vai nem aparecer mais. O Robert Downey Jr. falou que ele não volta no quarto filme. É aquela coisa. Ela é cara, né? Pra ficar fazendo ali papel de meio de vaso, né? Sim. O próprio Robert Downey Jr. também já tá caro, mas ele tem que aparecer. Então vamos deixar ele só nos filmes, né? Nos filmes fora, ou no caso vai ter Capitão América. Mas parece, eu escutei de fundo aqui, que parece que o Rhodes gosta de Homem de Ferro 3. Explica aí, Rhodes, qual que é o... Não. Eu vi você aí reclamando da nossa... Fazendo os gruindos aqui. Não, mas eu também concordo com vocês aí. Homem de Ferro de 3, assim, em sua essência é uma porcaria mesmo. Mas ele tem bons insights aí. E isso acho que a gente, é até injusto a gente não falar aqui, né? Eu gostei, apesar da diferença, eu gostei muito da visão que eles colocaram pro Mandarim no filme. Eu achei isso até de certa forma interessante. Óbvio que você tem... Eu achei a ideia boa, mas não com esse personagem. Você gostaria de ver com outro personagem, tipo o Maluco de Gelo lá? Não. Eu acho que essa ideia de você ter um vilão que na verdade é uma fachada, eu acho interessante, eu acho que é atual, eu acho que tem a ver. Mas agora, você transformar o Mandarim nisso é o problema, entendeu? Ah, cara. Um palhaço? Então, eu não tenho muita referência externa ao filme, assim, mas isso pode ser transposto aqui até pro mundo real, velho. Você pegar aí os caras do Oriente Médio e tal, que são muito mais divulgação do que... Sim, sim. Do que na prática. E é a continuação dessa ideia que foi exposta. Isso não, mas maneiro. Poderia ser um outro, poderia ser um terrorista genérico, entendeu? Você não precisava usar o hype do mandarim. Ah, não, eu... Ah, não. Não, mas aí é o que você precisa da força, cabeça. E quanto maior a expectativa que você tem com um personagem que você acha que conhece, né? Até porque ele nunca foi apresentado nesse universo, né? Melhor é o outro ponto lá que é a surpresa, né? Então, por isso eu gosto bastante desse tipo de reviravolta. Concordo que a ideia é boa. Mas o resto é uma porcaria mesmo, armadura porcaria, extremes porcaria. O vilão, cara, o vilão não faz sentido. O plano do vilão... Um monte de armadura que eles construíram e divulgaram imagem pra caramba e falaram as novas armaduras, um monte, era tipo 11 armaduras, não era um negócio assim? Não serviram pra... Não, ele praticamente não usou armadura o filme inteiro. É. Ah, tem um monte, tem mais um monte. Cara. Eu não via tanta armadura assim desde Cavaleiro Zodíaco, cara. Cara, a abertura, Cavaleiro Zodíaco, a abertura lá, todo mundo trocando de armadura. Coisas legais do Homem de Ferro, vai. O Mandarim precisava ter, porque é questão de público, assim, o vilão mais conhecido do Homem de Ferro, o Mandarim, beleza. Mas assim, do jeito que, não, tá bom, é uma adaptação interessante. Não dá pra usar o Mandarim dos quadrinhos, na minha opinião, porque não dá. Um cara que usa magia contra a tecnologia do Homem de Ferro vai ser bizarro pro público tentar entender, né? Mas assim... Ah, é, porque agora já tem Doutor Estranho, cara. Vai ter Doutor Estranho, foda-se tudo, entendeu? Então, eu quero ver como eles vão botar isso junto com o universo do Homem-Formiga. Não faz mó bizarro, né? Mas naquela época seria mais bizarro ainda. Hoje dá pra acreditar mais, né? Hoje tá mais fácil. É, então, naquela época não. Mas então, tudo bem. Adaptar um personagem, ok. Ser um ator, ok. Eu só achei ele meio palhaço, né? Eu não gostei dele, né? Botar o Ben Kingsley pra fazer um personagem palhaço, assim, pô. Que desperdício de ator. O perfil dele, né? O perfil dele foi meio zoado, é. O perfil dele foi meio zoado. Aí eles dão o vilão pro Guy Pearce fazer aquele personagem merda. Que é o vilão que não faz sentido nenhum. O plano dele é ridículo, cara. Sim, e que na revista ele morre logo no primeiro capítulo e whatever depois. Bom, ou seja, explica pra galera um pouquinho o que é a Extremis, né? Que eles falam tanto no Homem de Ferro 3, mas explica o que ela é nos quadrinhos, pra galera entender. Olha, nos quadrinhos ele é um vírus, na verdade, que ele virou uma interface, né? Em que ele dá melhorias de biológicas, de intelectuais e melhorias também na armadura do Homem de Ferro, que agora ele pode interagir, né, com essa tecnologia e botar a armadura dele orgânica, direto, sai direto da pele, já fica uma coisa mais forte, né, direto, né. Então digamos assim que ele é uma arma biológica e tal, né. Exato. É, na verdade não é armadura, né, é a sobrepele antes da armadura. Isso, é uma arma biológica que melhora muito o ser humano, né. Porra. E no filme? Bum! Bum! No filme não faz sentido. Eles falam que a parada pra eles vão usar o potencial todo do cérebro, mas todo mundo que eles injetam a parada explode. Gambit. Fogo, né? A pessoa pega fogo. Isso, tirando a Pepper Potts lá, que ela vira super-heroína e faz mais coisa que o próprio Tony Stark. Ela vira super-heroína de top, né? Tipo... De top, é, então. Nossa, cara, mas serve-se. Então, o meu problema é que assim, eles viram, eles falaram, puta, cagamos, entendeu? Cagamos, fizemos besteira. É, eles até tentaram dar uma consertada aí no eles fizeram depois aí no Blu-ray do Thor Dark World um mini curta lá que eles explicaram. Fizeram meia-culpa, né? Tipo, gente, desculpa a cagada. Então, entendeu? Vamos arrumar isso aqui, que existe um mandarim de verdade, que ele faz parte da Organização dos Anéis lá tal, mas não falou mais nada depois disso também, então não dá pra acreditar. Ficam coisas soltas, então tem lá o ataque de pânico do Tony Stark, não serviu pra nada, porque depois tem que ter a parada da feiticeira pra mostrar que ele tá com medo. O Rhodes de Patriota de Ferro dando ligado ao governo também não significou mais nada, não serviu pra mais nada, acabou, ele voltou pra armadura antiga, não sabe se tem ligação com o governo. Então, infelizmente... Porque depois também ele aparece junto com a SHIELD, né? É, então, aí tem um menino lá que não sei pra que aquele menino tá ali, que caralho é aquele menino, entendeu? Muito, muito fora, assim, tipo... Aí, tinha toda aquela promessa de ser, não, um filme sério, as consequências de Vingadores, porra nenhuma, né? Não serviu pra nada. É, eu acho que, assim, também muita gente tava com uma expectativa muito alta... Foi tipo... exatamente o oposto de Guardiões, entendeu? Mas aí é culpa deles. Eles venderam errado o filme, porque os trailers são muito melhores do que o filme. A gente... É claro... Os trailers são excelentes e o filme é uma bosta. Pô, verdade, bem lembrado na cabeça. É, o que hoje em dia tá bem comum, né? Trailer ser melhor que o filme. O que acha de Iron Man 3? Melhor trailer. Homem de Ferro 3, melhor conjunto de trailer da Marvel, né? Então eles venderam o filme errado, colocaram ele no momento onde todo mundo tava com o hype lá em cima, que era depois de Vingadores. Traz o personagem mais forte do universo, que é o Homem de Ferro com o Robert Downey Jr. no filme solo. E, né... Cagou tudo, não, cagou lá só. Cagou tudo lá. Eu concordo que eles cagaram lá, mas eles conseguiram voltar, tá? Não foi a merda foda. Sim, ignoraram, né? Apagaram aquele filme. Que filme? Homem de Ferro 3 nem tem. Tipo o 6 com Indiana Jones 4, nem tem. Olha, pode não ter apagado, mas rendeu 1,2 bilhões de dólares. Então você não ignora tão facilmente assim na história, pô. Entendeu? Não dá. Teve uma coisa que eu quero falar de Homem de Ferro 3. Foi o pior de todos os filmes da Marvel em pós-crédito. Cara, isso é uma coisa... Eu vou ser sincero. Vamos falar disso agora. Sério, para com essa porra, sério. Cena pós-crédito não é pra definir filme. Não é mesmo. E nem tentou, não. O filme nem tentou fazer isso. É, exatamente. Às vezes eu vejo a pessoa falar mais da cena pós-crédito do que do filme. Cara, isso tá muito errado. Assim, você tá invertendo muitas paradas, entendeu? Então, também temos o Thor, o Mundo Sombrio, né? Logo em sequência da fase 2 da MCU, né? Depois do Homem de Ferro 3, vem o filme do Thor, o segundo filme dele, né? E a história é mais ou menos assim. Após trazer a paz aos Nove Reinos, na Terra, Jane Foster descobre uma estranha área onde as leis da física ficam irregulares, né? E ela acaba sendo transportada para um outro mundo e uma substância estranha chamada Éter invade seu corpo. O Thor descobre isso e leva a Jane para... Desculpa te interromper, seja, mas vocês estão percebendo que o filme é da Jane Foster, né? Não é do Thor. Não, mas nunca foi, né? É, nunca foi. Cara... Cara, tem a Natalie Portman. É mais importante. Porra. Natalie Portman, bitch? Ela tem um rap, né? Bitch? É mais importante que o Chris Hemsworth, porra. Então. Eles têm que pagar mais pra ela ficar lá fazendo papel de doente do que pro Chris Hemsworth ser bonito? Aí não tem como. Com certeza, com certeza. Aí o Thor descobre isso, leva a Jane para Asgard para ser tratada, mas aí vem os Elfos Negros, liderados pelo Malekith, e aí eles estão atrás do Éter e irão atrás do Thor e da Jane Foster. Você viu que, de novo, né? Tipo, a namorada do protagonista é infectada por algo do mal e ele tem que buscar a cura para ela. Tudo bem, tem que dar alguma desculpa pra ela agora ir pra Asgard, né? Chega, né? Por que raios vai levar essa mulher pra Asgard, né? A física que fica brincando com um buraco de minhoca lá, jogando a chave do carro. Não tinha motivo pra levar ela pra Asgard. Na verdade, o que eles precisavam não era nem isso. O que eles precisavam era colocar o Loki na história. Exatamente. Ah, é claro. O filme precisava colocar o Loki na história, porque o Thor não consegue sozinho. Não mesmo. Esse filme poderia ser Loki e Jenny, o Mundo Sombrio. Eu diria diferente, eu diria Loki 3. Loki 3. Loki 3. Porque é o Thor 1, Vingadores, e agora o Loki 3. E esse, né? Boa, gostei. Ele é melhor em questão de ação, né? Assim. Não, eu diria não só ação, até a história dele é um pouquinho mais bem desenvolvida, né? Eu ainda prefiro a primeira questão da briga dos dois irmãos, né? Mas, assim... É mais clássico. Eu gosto muito do que o plot envolve e, de novo, se aprofunda no lance da mitologia nórdica. Eu achei que o Rhodes ia falar, eu gosto muito do primeiro Thor. Aí eu fico, por um momento, eu fiquei assustado. Ah, cara, eu não vou falar que eu não gosto, tá? Vamos dizer assim. Ah, meu Deus. Ah, ele gosta de Arrow, esqueci. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Até o episódio 3 eu curti também. Vamos fazer uma regra assim, a gente não fala da DC aqui hoje. Vamos falar de Marvel, que é o podcast. A gente tentou da outra vez, da outra vez não deu certo. Não, da outra vez o Mugi colocou umas 20 bombas toda vez que você falava da DC lá. Não. Esse cast eu não falei da DC, quem puxou foi o Kiba. Ah. Eu não falei nenhuma momento. Mas seguinte, continuando. Eu gosto muito de mitologia e mitologia nórdica também, né? Porque é minha mitologia. E qual que é o lance? O Thor, o universo de Thor, né, no MCU, ele tem uma base, óbvio, muito menor, seja por falta de espaço, né? Realmente ele não vai conseguir trabalhar com os Nove Reinos, não vai conseguir desgastar esse tema como talvez ele teria que ser feito antes de um possível Ragnarok, que é o que a gente vai vivenciar aí logo logo. Mas eu gosto muito do que ele tentou fazer com esse filme, que é aproximar mais um conceito da mitologia, mais um conceito dos quadrinhos. O plot do Eterno, né, o problema do Eterno é um negócio muito urgente, se você pensar em nível de poder e ameaça que o plot poderia ter pro filme. O tal do Malekith lá é... Malekith? Algo assim. Malekith. Então, o tal do Malekith é um vilão bem interessante também, ele tem lá seus princípios e tal. A Jane Foster é uma incógnita, né? Realmente o Kiva falou, será que ela rouba o filme ou não rouba? É difícil porque essa questão monetária realmente influencia demais, né? Demais, né? No uso da personagem. Mas... Se você vai pagar a Natalie Portman, pelo menos deixa ela ali. Entendeu? Aparecendo. Mas eu acho maneiro no sentido nórdico, assim, da parada, sabe? Tem que ter realmente bebida, tem que ter risada, tem que ter... No sentido nórdico da parada. Nórdico, cara. Como assim? Não, ele esse filme, acho que assim como o Homem de Ferro 2, só que num nível um pouquinho... No Homem de Ferro 3, só que num nível melhor, ele tem suas boas sacadas, sabe? São pequenas, mas são muito boas, assim. Eu acho que principalmente... claro, a gente normalmente vai cair no problema do Loki, né? Porque o Tom Hiddleston é um monstro, mas... As cenas dele são muito boas, entendeu? Toda a cena que ele fica trocando de forma, que é uma parada que o Loki faz, né? É, tipo, não era tão usado, mas que o Loki faz era muito divertido. Entendeu? Não usou muito, é. Eu achei muito. Não, o que eu achei muito boa, não é nem de comédia, é uma cena que logo que a mãe deles morre lá, pô. Que ele tá, tipo, ele tá na cela dele fingindo que é foda. Aí, tipo, vira e mostra que ele, na verdade, tá todo derrotado, tá todo puto, né? Tá tudo zoado. É, ele quebra tudo ali, né, cara? Nossa, da hora. Essa cena pra mim foi incrível, assim. O filme se ganha por essa cena, na minha opinião. Eu acho que eles erraram, cara, eles perderam uma... Assim, eu não sei se esse filme tivesse saído um pouco depois, eles teriam, mas assim, cara, eles perderam uma chance muito grande antes do Ragnarok de expandir esse universo. Não tira o Thor e faz, tipo, série, faz coisa menor com aquele antro dos amigos dele lá, a gangue do... O universo do Thor tem... Até porque as lendas, né, são a base disso, né? Então tem muita coisa interessante, conceitos legais pra trabalhar antes de talvez precipitar e querer acabar. O mundo precisa mais de Lady Sif do que só no Agents of S.H.I.E.L.D. Bota ela lutando com um monstro no espaço. Pô, cara, ia ser muito legal. E esse filme, ele tem uma importância pro universo, porque meio que tudo tá ligado em Asgard, né? No final das contas. Esse é um dos filmes aí, cabeça, que o que você fala acontece, óbvio, em menor proporção, mas a gente tem um pouquinho de consequência e peso das coisas anteriores, né? Parte porque, óbvio, eles não podem ignorar um filme anterior tirando o Homem de Ferro 3, que esse pode ser ignorado em qualquer momento. Mas parte também pela responsabilidade aí dos caras de quererem construir uma linha coesa, talvez aí seja o que você... Queria falar lá naquele momento, né? O plano em Asgard eu realmente não... Eu entendo que ele é separado, entendeu? O plano da Terra ainda pra mim eu tô esperando ele criar consequências, o problema na Terra, entendeu? Eu espero que isso lá na frente, quando começarem a sair as coisas de Guerra Civil, quando começarem a contestar os heróis, eles vão colocar essas coisas, eu espero. Eu tenho a sensação de que a Guerra Civil vai ser bem diferente do que a gente tá pensando que vai ser. Infelizmente, é. Eu tenho certeza disso. E eu vou pra fechar minha opinião aqui com o Thor, o Dark World aí, eu vou deixar em destaque o Elfo Negro Negro. O Elfo Negro. Ele é uma redundância. Mas é isso aí, moçada. Eu acho interessante. Aproveitando essa deixa do Kiba, realmente eu acho ainda, Kiba, que vai ser algum daqueles plots daquele vídeo que os caras redublaram do porquê que vai ser Pokémon, Digimon. Eu acho que vai ser uma parada daquele nível, entendeu? Como a história tá caminhando pra Guerra do Infinito, você tem uma menor importância pra Guerra Civil, né? Então ela não vai ser... Eu, no começo, eu imaginava que o plot principal do caminho que ia seguir ia ser a Guerra Civil. Só que não, vai ser o amarelão. O Thanos, vai ser o espaço, vai ser outras... Então eu acho que a Guerra Civil vai ser bem menor do que a gente imaginou. Universo, Neil deGrasse Tyson. A fronteira final. singularidades. E eu acho que ela vai terminar mais de boa do que a Guerra Civil terminou no quadrinho, minha opinião. Com certeza, realmente, eu acho que não vai ter, não vai ser aquele boom que foi no quadrinho, né? Ah, não, tem que matar o bonitinho, sim. Tem que matar. Não vou matar, eu acho que vão prender ele, só isso, né? Pode ser. Pode ser. E ele volta depois. O capitão? É, o capitão pode ser. Tem que matar, mata. Não, pensei em matar o Thor, né? Mas não, também. Não, o Thor só morre no Ragnarok. Também, né? Vai morrer também. É só no Ragnarok que ele morre. Vai morrer também. Mas duvido que ele vai morrer. E aí o Loki ganha o martelo. Imagina que louco. Nossa. Eu duvido que a Jane Foster ganhe o martelo. Eu duvido que o Thor vai morrer. Olha, olhando a Marvel agora, cara... Spoilers dos quadrinhos. Mas assim, melhor do que o anterior, mas longe de ser um filme memorável também, assim. É, em resumo é isso. Uma coisa legal que acontece é que aparece lá o colecionador, né? Que é o cara que tá... Ele aparenta estar interessado nas joias lá, nas gemas, né? E a gente começa a entender que as gemas fazem mesmo parte da história, porque até então não tava tão claro, né? É, e, se não me engano, nesse filme eles não fazem a menção a gemas, fazem? Não, falam. Ainda não, mas é que aparece mais, né? É, eles chegam lá pro colecionador e falam, a gente vai deixar essa parada aqui, porque já tem outra lá em Asa. Todo mundo tá invadindo essa merda toda semana, então assim, não é uma boa ideia. E não pode deixar tudo reunido, né? Não pode deixar tudo reunido. Não é uma boa ideia deixar essa parada lá. Eles falam assim, ó, não podemos deixar duas gemas, joias do infinito juntas, né? Essa é direto, indireta que ele já dá, pô. É, então, aí você fala, né? O Tesseract tinha voltado pra lá no final do Vingador. O Tesseract virou uma joia do infinito agora, que a gente já sabe. Faz sentido. Aí o filme termina com o Loki... Para todos governar, né? Que vai dar consequência no Ragnarok, né? Dando tapa na cara das inimigas tudo. Termina com o Thor falando que tem uma missão nova na Terra, né? Exato. Ficar com seus amiguinhos e fazer um cara levantar o martelo, que ninguém consegue. Seus, né? Amiguinhos coloridos. Que é uma confusão também, né? Quer dizer... Ótimo jeito de se divertir numa festa, né? Eu realmente, assim, eu só fico feliz porque aquele cara não era o Odin, né? Que a hora que ele vira e fala, não, era o Loki fingindo ser Odin. Porque ele fala assim, não, Asgard tá tudo cagado mesmo, vieram invadir, mas pode voltar lá pra Terra pra sua atriz modelo, tá tudo bem, a gente não liga não. Tá? Não tem problema. Eu sou um pai de boa, agora eu virei um pai de boa do nada, né? Tá de boa. É, pode ir embora e ficar com ela, a gente cuida, a gente dá um jeito as coisas aqui, né? Ainda bem que era o Loki mentindo, senão ia falar que o Odin ficou gagá. E querendo ou não, o Odin também é um ator meio caro, né? O Anthony Hopkins? Pô, demais. Muito caro. Pô, mas ele tá velho, cara, não tem problema agora. Mas esse é daqueles atores, assim, que você fala, cara, eles só estão fazendo isso pelo dinheiro. Não é porque salto gigante na carreira, né? Ou pelos netos, né? Ou pelos netos. Pode ser. É, vai ver que o netinho dele adora, né? Vai saber. Adoro o Odin, o velho caolho. O próximo filme, vai lá, cabeça, eu sei que você gosta desse, vai. Pelo menos um você vai falar bem, né? Pô, o outro eu falei bem também, eu falei do primeiro Capitão América bem, eu gosto. E do primeiro Homem de Ferro. Não, um dessa fase. Ah, um dessa fase que eu falei bem. Bom, e aí viemos pra, na minha opinião, o melhor filme do MCU, que é Capitão América 2, O Soldado Invernal. Olha, eu concordo, cabeça, concordo. Eu vi Infernal. Infernal. Bum, né? Capitão América vs Spawn. A gente discutiu isso no cast, que a gente falou sobre o quadrinho que em tese seria usado pra basear a história. Nossa, a gente errou cada coisa naquela teoria do filme. Tudo bem, é. A gente errou, a gente sempre erra, né? Esse é o segredo. Ele falou, vai aparecer o cubo cósmico de novo, vai aparecer o caveira vermelha de novo. Cubo mágico? Para, Rods, não começa. Cubo mágico? Não, Rods, não começa. Mas, apesar de termos errado as previsões, foi uma grata surpresa esse filme. Mas vamos aí ao plot desse filme. O filme vai passar mais ou menos 2 anos depois do primeiro Vingadores, depois de toda aquela batalha, e o Capitão América agora ele tá trabalhando diretamente pra SHIELD. Quando antes ele não sabia muito bem como é que ele tava, agora ele tá participando de várias missões, junto com a Viúva Negra, que também agora faz parte da SHIELD, o Gavião Arqueiro, né? Quase falei Gavião Verde. Ele assiste Chaves também. Gaviaio. Então. Gaviaio. No meio dessas missões, de repente, o Nick Fury, ele é atacado por um cara que eles descobrem, aí sim, naquele plot que a gente já tinha comentado, o Soldado Invernal. Um soldado que, em tese, já foi usado em outras guerras pra matar pessoas famosas, blá, blá, blá, blá, blá, blá, né? Eles salvam o Nick Fury, só que o Nick Fury fala, cara, ferrou, não confia em ninguém, que tá tudo caindo. Não confia em ninguém, acabou. E aí você vai ter todo um plot de investigação sobre o que está acontecendo com a SHIELD e a possibilidade da Hydra estar voltando. Cara, que filme maneiro, sério. Bom filme de super-herói. Não, eu acho aquela cena do Nick Fury no carro incrível. Demais, cara. Pô, dá uma aflição. É, por mais que você saiba, tipo, ele não vai morrer, né? Não vai morrer, né? Mas dá uma aflição, assim, tipo, quando você pensa que ele não tá conseguindo, e aí aparece o Soldado Invernal, tipo, ao longe, assim, tipo, só olhando de canto de olho. É muito boa a cena, muito bem feita. Não, eu acho que o filme inteiro. eu respeito muito o Samuel Jackson como ator. e os papéis que ele fala, não tem ator que xinga melhor. O melhor ator pra falar palavrão. E o motherfucker, pô. English, motherfucker. Do you speak? É o inglês das ruas, né? Ele fala inglês das ruas. Mas esse fator aí é o que o pessoal aí comentou, né, meu? É um filme muito legal na proposta. É uma adaptação de um quadrinho que já é bem legal, né? A gente comentou breve em outro podcast, né? E o que aconteceu nesse filme aí é um marco e mostrou que existia sim o potencial da Marvel fazer um filme sério, conseguir agradar um público mais com maior expectativa, né? E sem deixar uma história com plot simples, né? Uma história mega complexa, né? E inicia até uma teoria que eu vejo a galera comentando e que eu concordo também, que é o uso da Marvel, o uso do gênero herói, né? Com outros subgêneros de cinema, né? E misturando os dois, né? Porque esse é um filme de conspiração, né? Em sua essência, sensacional, né? Sim. Com espionagem, conspiração, Com um elemento de super-heróis, aí, novamente, que a Marvel tá trabalhando, né? E, meu, é um prato cheio, né, meu? Você tem aí tudo bem maneiro, você tem personagens bem legais. Obviamente. O Falcão, porra. Personagens novos. Tá foda. Falcão. E isso, pô, Sam Wilson, né? Saudade do filme dele com Eminem. Também. Pô, caramba. Xingando lá Eminem, coitado. Eu tenho só um ponto que eu discordo, que eu não gostei do filme, que eu achei. Por mais que eles colocassem a Viúva Negra, eu achei que a participação dela foi meio fraca. Porque ela não é. Tipo assim, ela é uma personagem que até então ela se demonstrou sem fraqueza nenhuma. E agora ela começa a ter fraqueza, sabe? Ela tem uma participação importante? Tem. Mas ela se mostrou meio fraca. Tipo, ela deixou de ser aquela inatingível. É que ela cortou o cabelo. Pra virar um pouquinho mais humano. É, também. Sansão. Na verdade, ela fez a chapinha nesse. Chapinha ficou fraca. É. Ela começou a ficar um pouco mais fraca. Isso se tornou mais forte no Vingadores, né? Estão humanizando ela. Ela que era só um personagem bem assim. Não é bem raso, né? Mas ela era um personagem assim. Ela era forte, ela dá umas piruetas, bate nos caras. É isso. Ela é a mulher num filme de homens, né? Eu achei que faltou, sabe o quê? Cena da Viúva Negra fazendo que nem ela fez com o Loki e aquela situação no Vingadores. Ela enganando alguém, né? Ela sendo a Viúva Negra, né? Faltou isso. De destaque, né? Exatamente. Aquela cena em Vingadores foi perfeita. E faltou isso no Capitão. É, ali ela serve mais como guia do que como Viúva Negra, né? Assim, na... Mas você viu, mas isso eles mostram numa escala bem menor, naquela cena que eles estão no shopping lá. Você vê a habilidade dela de... É, tem aquela cena, mas é bem baixo, cara. Não, ok, mas porra. Diminui as escalas do filme, né, cara? Você quer que o quê? No meio da treta da SHIELD desce o Thanos, ela engana o Thanos, ele vai embora e o filme continua. Porra. Ela engana, pô. O filme inteiro mostra as habilidades dela de se escamotear e de enganar. No final, ela engana o cara, não sei o quê. Sim, isso é legal. O filme com, acho que aí, as melhores coreografias de luta. Porque, cara, que filme bom. Cara, a cena do elevador. A cena que ele tá preso no elevador. Sim, inspirada no Supremos, cara. Sim, porra, sim. Maravilhosa a cena. A cena do Supremos, a luta dele com o Bucky. Nossa, cara. Talvez a única cena que eu falei assim, que eu acho que eu não gosto muito, é a cena que ele luta lá com o Batroc lá. Então, que é meio parkour. Que ele solta o escudo e vai pra UFC com o Batroc. Você fala, não, cara, não, dá uma escudada na cara dele. Ah, é o Batroc, o pessoal de quadrinhos gosta dele, mas whatever pra mim, né, cara. Eu prefiro mais o Osso Cruzados, é maneiro, pô. Outra coisa também que eu gosto muito desse filme, por exemplo, uma sacada, a cena cena dele que ele tem com a Peggy, cara, escorre até uma lágrima masculina. Aquela cena era pra ser do Vingadores, né? Do primeiro Vingadores. Ela foi gravada para o primeiro Vingadores. Mas aí acharam que as crianças não iam gostar. É, mas, cara, é de escorrer uma lágrimazinha. É só porque eles não dançaram. É muito bacana. Como é que eu vi a imagem? O Capitão América deu um bolo de 70 anos na Peggy. Mas aí é o que eu falei. O filme é legal, porque você aprofunda o Capitão América. O que a gente reclamou lá atrás, que o Capitão América tinha problemas em quem ele era, na força que ele ia ter, no respeito que ele ia ter, na postura. Esse filme, cara, aprofunda ele. Ele realmente briga, ele vai de frente com a Shield, ele vira um procurado. Sim, cara, tá, pra mim esse filme é todo redondinho no que tem que ser um filme do Capitão América. E ainda mais adaptado da HQ que foi. Melhor subvilão, que é o Batroc. Todos lembram do Batroc. Que luta MMA! Não, cara. Cara, mas eu adorei o Falcão. Porra! Que bela roupagem. Muito bom. A gente tava na dúvida se ia funcionar, né? Porque, melhor do que um cara de colã vermelho ali voando, porra, e falando com pássaros. É, então. Eu achei legal o plot que eles colocaram, não sei se é o original do Falcão, mas achei legal o fato dele ser um ex-soldado e tal. Ele tá ligado com essa parada de exército, que é pra criar uma relação com o Steve, né, que era soldado. Sim. Porque senão também não faria muito sentido os dois estarem correndo no mesmo lugar, sabe? Sendo que os dois são meio super-heróis, sabe? É meio estranho. Eles não conseguiram criar o vínculo que eles têm no quadrinho tão rápido também, né? Sem uma desculpa. Ah, sim, mas é porque o filme começou apresentar o personagem também, né? Não, então, essa correlação que o Iba falou é importante por causa disso, pra fazer os caras terem vínculo mais rápido, né? Sem deixar todo o impacto de construir uma parada longa aí em um filme, né? Sim, sim. Claro, sim. Ex-soldados, tem uns problemas, assim, né? Você subentende muita coisa, né? É, e assim, é uma boa apresentação de personagem. Pra um filme que não é solo, foi uma apresentação, assim, bem, bem feita, sabe? Foi suficiente. Né, pra apresentar. Uhum. Eu gostei da roupa do Soldado Invernal também. Ficou igual dos quadrinhos. Ficou igual dos quadrinhos. Ah, ficou da hora, cara. Ah, o Soldado Invernal ficou muito fiel, né, cara? Total. Pena que eu descobri que eu não gosto do rosto do ator. Eu acho estranho. Você não gosta do rosto dele? Assiste o Once Upon a Time, que ele faz um personagem lá numa temporada. Vai ser pior ainda, porque eu já tinha assistido. Aguenta que ele assinou contrato com mais vários filmes ainda, cara. É, então, eu acho que ele com aquele cabelinho ficou meio estranho, assim, tá bem adaptado o visual, mas esse cabelinho não é dele, é uma peruca meio safada, parece, sabe? Uma coisa meio diva. Tem que ter diva. Uma coisa que eu achei, tipo, muito, sei lá, estranho, foi quando eu assisti. Aí, na hora que mostrou que era o Buck, todo mundo no cinema, tipo, gente... Pessoas que não leem quadrinhos, fazer o quê? Essa é a mesma pessoa que levanta quando tá acabando o filme, sabe? Antes dos créditos. É o mesmo tipo de pessoa que vê o tio do Peter Parker morrer. Mas ele morreu? Porra, assim. Por sinal, tem um amigo meu da faculdade que veio reclamar. Ele não viu a cena 2 do Homem-Formiga, porque não avisaram ele que tinha duas cenas. É, então. Uma coisa que eu gostei também é como eles conseguiram transformar aquela Hydra que era meio galhofa numa parada bem maneira. Sim. Virou meme, cara. Virou meme, pô. Finalmente, né? Né, virou meme maneiro, né? Além do Rei Hydra. E, cara, colocou a Hydra num papel dúbio, não polarizaram a parada, colocaram aquela questão do quem tá certo, quem tá errado, será que eles não têm um pouquinho de razão por trás? A Hydra realmente com os tentáculos dela, né? Com aquele negócio, a brincadeira do corta uma cabeça, nascem duas. Tudo isso, assim, muito bem feito. É, a Hydra, ela foi muito bem explorada no Agents of S.H.I.E.L.D., né? Depois. Eles falaram muito da Hydra, mostraram muito dela. É, porque você pensa, eles são só uma organização maligna, né? Mas, na verdade, eles acabam funcionando como uma empresa também, como a S.H.I.E.L.D., né? Exato. Exatamente, eles são o contraponto hoje em dia da S.H.I.E.L.D. Isso, tanto que, mas chega a ser tão estranho que eles chegam até tipo escritório e o Agents of S.H.I.E.L.D. mostra mais disso. É, porque você não pensa muito, você pensa deles fazendo só o plano do mal, né? Você não pensa o outro lado deles, o lado de inovação, de ciência e tal deles. Ainda estão na espera da volta do Caveira Vermelha. Com o Igor Iffin lá de volta? Que era. quero acreditar o Hugo Weaving de novo. Ele falou que não vai fazer mais, ele já falou, é uma pena, é uma pena. Trataram mal. Melhor cara de vilão, entendeu? Ele tem que ser vilão sempre. Ele tem cara de vilão, pô. Mas, infelizmente, é como a crítica não gostou do primeiro. O único elfo com cara de mal que já existiu. Porra, a culpa é dele do filme. A gente já explanou essa teoria aqui. E esse filme também fez os fãs de quadrinhos saírem felizes porque terminou com a Wanda e com o Pietro, né, no final. Ô, Feiticeiro Escarlate, eu tava querendo tanto tempo que ela aparecesse. Pô. Né, com o Barão Von Strucker. É, foi uma cena legal, eu gostei, porque... Eles mostram o cetro, né? Que até então ninguém lembrava que existia o cetro. Ah, eu lembrava, porra. Tem que ter uma joia do infinito ali naquele cetro, porra. Na verdade, a pergunta é, cara, como que ninguém lembrou antes daquele cetro? Né? Pois é, né? Ninguém tinha lembrado. O Thor não lembrou daquela droga, daquele cetro? Cacete, Thor! Tem que parar, né, cara? Com os maus hábitos. Fica fazendo chapinha no cabelo e esquece das paradas importantes. Entendeu? De novo, a culpa é do Thor. E a gente sabe que o Vingadores 2 é a culpa do Thor. Que ele que deixou os caras brincarem com a droga do... Com a droga do cetro lá. É. Aquela teoria do não. É, porra. Ah, posso ficar brincando com esse cetro aqui enquanto você tá por aqui? Beleza. Teoria do não. Se ele responde não, acaba o filme. Caralho. Bom, o próximo filme o Mug vai falar é o Guardiões da Galáxia. Cara, o filme que foi um boom e que ninguém esperava, né, cara? Cara, ninguém lê Guardiões da Galáxia, pô. Ninguém conhecia. Bem, como que é o plot desse filme? Ele se passa fora da Terra, pra começo de conversa. Galáxia fora da Terra. Ah, tá, porque a Terra não tá em nenhuma galáxia, né? agora tudo faz sentido, Mug. Realmente, Mugão, obrigado pela sua explanação do que é uma galáxia. Eu tava em dúvida se qual era o sentido que eles queriam dar. É, porque nós somos o centro do universo, né, Mug? Pô, tô vendo. Não, mas... Não, eu tô falando que galáxia, tipo, é fora da Terra, ué. E a gente vê o Peter Quill, que é o protagonista da... Ele encontra um misterioso orb, né? Que possui um poder inexplicável. A gente vai conhecer que é o orb... ele chama Orb do Poder mesmo, né? É, ele é a Joia do Poder depois. É, se chama só Orb até o momento. Joia do Poder. Caraca, Orb do Poder é muito arma de Power Rangers. Orb do Poder! Exatamente. Orb do Poder. Caraca, total. E ele passa a ser seguido por Ronan. O Ronan que é um seguidor de Thanos, né? Thanos que a gente viu lá no finalzinho dos Vingadores, apareceu, né? E Thanos, ele quer o poder do Orbe pra vingar a sua raça. Peraí, não, arruma. Ele quer o poder do Orbe do Poder. Tem que... Tá, o poder do Orbe do Poder. Não, mas não é o Thanos que quer vingar, é o Ronan que quer vingar, né? O Ronan porque ele é o The Accusator. É. Ele faz isso. E o Ronan que quer o poder do Orbe do Poder. Mas quem vinga, na verdade, são os Vingadores. We avenge them. E a gente é introduzido, então, aos Kree. O Ronan é um Kree, né? Uhum. Primeira vez que a gente vê falar dos Kree dentro do MCU. Aliens. Agora é o momento que você liga o Story Channel, abre as duas mãos e fecha o olhinho e grita, aliens. Enfim, o Peter Quill... Ele, junto com outros mercenários, eles acabam fazendo os Guardiões da Galáxia, né? Eles se encontram dentro de uma prisão, né? Pra poder tentar salvar o planeta... Xandar. É, no primeiro momento eles não querem exatamente salvar o planeta, né? É um pouquinho menos heróico do que isso, né? É, eles querem dinheiro. Porque, mas na verdade é assim, eles estão salvando o mundo porque senão eles estão fodidos, né? É, exatamente. Não, eles tomam a decisão de salvar a galáxia porque o cara fala, então, tipo, ou a gente salva a galáxia ou a gente morre nessa galáxia, né? Então, tipo, vamos lá. O Ronan nunca falou que queria destruir a galáxia. Não, ele queria destruir o planeta lá dos Nova. É, porque tinha aquela tretinha antiga lá, né? Era mais uma vingancinha. Ele queria isso. Ele é um cara só que queria destruir os planetas lá. Um pouquinho de xenofobia. E ele não tinha muito objetivo também, não. Inclusive, ele é o mesmo ator que faz o... Nossa, Elfo Diva. Mas... O Lee Pace, né? A galera critica o vilão do Homem-Formiga, mas esse, com certeza, é o vilão, tipo, mais raso de todos os filmes. Assim, tipo, a parada dele é essa. Assim, por quê? Porque, sim, ele quer... Ele é o Accusator! Ronan the Accusator! Pô, o Ronan Acusador é tão legal nos quadrinhos... Cara... É, cara, realmente é um pouquinho raso isso, mas é... Não sei se foi uma interpretação minha, mas é mais um lance cultural aí das espécies deles, né? Que aí, sim, a gente não sabe, É o Kree, né? O Kree é um conquistador total, pô. Não, é assim eu sei, mesmo. Mas funciona pra esse filme, porque esse filme ele é todo estereotipado e todo cheio de clichêzões. Não é pra levar a sério, não é pra levar a sério. Que é engraçado esse vilão. É, esse é o vilão que fala, por que, que você faz isso? Porque sim, e pega o meu martelo e desce o martelo, né? Então é isso. E foi até, eles usaram os Kree no Agents of S.H.I.E.L.D. pra explicar a parada dos inumanos, né? É. Aí ele já começa a fazer a salada também, né? Porque porque, tipo assim, eles não podem ser mutantes. E não pode ter Skrull também, porque Skrull é Quarteto Fantástico. Não pode, uma não pena, pode. Que droga. Então, o que eles fizeram? Botaram lá uma tecnologia maluca alienígena, oriunda dos Kree na Terra, pra transformar as pessoas em inumanos, né? A ideia é essa. Eu praticamente contei a história toda do Agents of S.H.I.E.L.D. segunda temporada. Bom, mas inumanos é isso mesmo, cara. São um crismo de... É, o problema é os mutantes serem inumanos, ou seja, como eles estão querendo fazer. Ah, não, mas inumanos vêm dos Kree que modificaram os seres humanos e tal. É, isso é mesmo. A parada da até a Miss Marvel lá, depois, com aquela treta toda dela lá. Sim, mas na Terra é meio que... Foi meio que culpa da S.H.I.E.L.D., vamos dizer assim. Aí não, então. Porque... É nos quadrinhos assim, não. Não, na verdade, não o que aconteceu, porque no passado existiam Kree e a S.H.I.E.L.D. não. É Kree, né? Que não sei qual é o plural disso. Já existiam, mas a S.H.I.E.L.D. não existia. Então eles já estavam na Terra há muito tempo. Só que a S.H.I.E.L.D. mantém lá metade do corpo de um Kree, de alguém da raça Kree. Inclusive, é isso que cura o Phil Coulson. É tipo uma lambança sem tamanho, assim. Spoiler. É, eu tô dando spoiler. Na verdade, eles estavam tentando assim, cara, como que a gente vai arrumar essa parada do Coulson? Puta que pariu, né? Como que eu vou justificar essa morte que não morreu? Né? Aí eles explicaram dessa forma. Pra justificar esse seriado. Como é que eu vou justificar esse seriado? porque não, mas essa morte que não morreu era muito mais fácil de ser justificado, porque isso é muito comum, né? A gente fala que em quadrinhos os personagens não morrem, mas se você vê, muita coisa é assim, né? Não só quadrinho. Tirando o Tio Ben. Tirando o Tio Ben, né? Que foi o único que não ressuscitou até o momento, né? Ah, no Spider-Verse ele, entre aspas, volta. Mas aí é... Mas Spider-Verse, porra, você vai falar daquela história? A gente considera tudo aqui. A gente tá nessa fase agora. tá bom. Mas voltando o Guardiões da Galáxia. Bom, agora a gente tem mais também do Lugar Nenhum, né? Que é o... Ele não chega a ser um planeta, né? É tipo uma cabeça de um monstro que virou a casa do... A caveira de um Eternal. É, que virou a casa do colecionador. É um conceito da Marvel, inclusive, aí. Né? Senhor Neil Gaiman. Deixa tranquilo, fácil. Mas eu não vou viajar na parada. Mas o que eu gosto também pra caramba de Guardiões da Galáxia é o que o pessoal aí comentou rapidinho também, que é o clima, né, da história. É realmente a proposta, e de novo, que eu comentei rapidinho lá no Soldado Invernal, que é o lance da Marvel de se achar, ou pelo menos achar uma fórmula assim, que eu acho positiva pro tipo de produção de filme de heróis dela, né? Que é pegar um subgênero de novo do cinema e misturar com heróis. E aqui a gente vê a clássica aventura aí dos anos 80, né? E com... É a ficção científica dos anos 80, né? É ficção barra aventura, né? É um entrelaçado, né? Tem muito de aventura. É uma pseudo ficção científica, uma coisa meio mais pro ficção científica Star Wars da vida aqui do que, por exemplo. LCG. É. Isso é uma ficção científica espacial, vai. É. Maneiro. E isso é muito, muito legal, né? E como eles tratam também com esse tipo de tema, é bem legal. De novo, eles respeitaram, ambientizaram, pô, trilha sonora espetacular aqui, não tem nem porque a gente gastar muito tempo falando disso, porque é unânime, né? Quem não curtiu lá o Grootzinho dançando no finalzinho lá, a ação de Jackson 5, né? E... O James Gunn fez uma ótima escolha musical pra esse filme. Puta que pariu. É, na verdade, assim, deram a liberdade pra ele pegar a sei lá, a playlist dele do Spotify e colocar no filme, né? Deixaram. Eu acho que os atores ajudaram bastante também, porque você vê um carisma, né, neles. Até no Drax, que é mais fechadão, você tem um carisminha nele, né? Exatamente. Cara, uma árvore, você fica... Você adora aquela árvore, pô. Se eles errassem a mão nesse ponto, a gente não tinha um filme tão divertido também. Que fazia a gente comprar tanto... Só pra lembrar que o Drax, ele é... O Drax é lutador do WWE, o Batista. É, o Dave Bautista. Bautista! Soltaram um animal, ou seja, o cara não é tipo um poço de atuação. Não, mas se você ver, eles não, nenhum ator ali é extremamente bom. Pera aí. Ah, tirando a Zoe Saldana, né? O Bradley Cooper é, vai. Dos principais, entendeu? Eu... Pô, o Bradley Cooper é um ótimo ator, mas tudo bem, ele só ficava dublando. Tirando o Vin Diesel, né, pô? Tirando o Vin Diesel, boa. O Kiba, ó, O Kiba adora o Vin Diesel, que eu sei. Adoro o Vin Diesel, pra caralho. Ainda bem que ele só tem duas falas, né, no filme. Três falas dele, né? Mas ele gravou em todas as línguas. E tem a menina que só faz alienígena também. Tudo que ela faz é essa. Ah, sou Saldanha. Tu só sabe botar ela pra fazer com pessoas de outras cores. Mas, assim, eu gostei dela também. Na verdade, eu acho que ela foi até do grupo. Eu acho que ela não, ela é a menos carismática. Sim. Mesmo assim, ela é boa, ela não é ruim. Sim, sim. Uhum. Uma parada que eu li hoje, cara, que é como... Curiosidade idiota, mas é maneiro. Como eles se comunicam no filme, né? O inglês não é, não é o idioma universal. Aí... Na cena da prisão tem uma parada que fala os aprimoramentos de cada personagem. Aí fala lá, implante de vocabulário implantado na, sei lá, no pescoço do Peter Quill. Aí é por causa disso aí. É isso aí, esse nerd é bom por causa disso. Eles tentam explicar, né? Mas isso às vezes é uma coisa que eu respeito, entendeu? Eles, cara, gasta 5 segundos e me dá uma explicação mequetrefe do que não explica, entendeu? Exato. Simplesmente joga os caras lá falando inglês. Aí você fala, por quê? Aí eles, cara, deu, gastou 3 segundos, me explicou, eu tô feliz, entendeu? É isso que eu... Ah, é o compromissinho, né, cara, com essa galera aí da terceira camada. Pra mim, a liberdade poética, whatever. Cara. E eles não usaram o Nova, né, e transformaram o Nova num exército, né, que maluquice. É verdade, isso, né? No quadrinho até tem esse conceito da Nova Corp. Tropa Nova. Tropa Nova. Mas diz que no próximo Guardiões, o cara que faz lá o soldado que aparece mais, ele vai fazer parte da equipe, né? É, gordinho não, mas ele é um Nova também. É. Diz que vai ter um cara do Nova no próximo filme como membro da equipe. Não sei se é esse, né? Melhor dancinha pós making off também. A luta, né? Finalzinho. Então, isso é a parada assim, é um filme que não se leva a sério, ponto é esse, entendeu? Não, a parte que ele dança no final pra atrasar o cara, tipo, aquilo... Cara, o que eu tô assistindo? Da funk, né? Então, assim... Não, as piadas, a lenda de Kevin Bacon, porque ele ajudou a salvar o mundo... A lenda de Kevin Bacon. Até aí é uma piada pequena que ela não influencia no roteiro da história em si. Mas o cara dançar pra atrasar o Ronan, tipo, acaba com toda a história, sabe? E o pior é o Ronan, Scooby-Doo ficar parado, né? Ronan, Scooby-Doo! Scooby-Doo, é isso aí. É, o que esse retardado tá querendo fazer? Mas eu acho que a ideia era justamente fazer algo totalmente inesperado, assim. Mas aí eu acho que eles acertam o clima, entendeu? Eles me darem o filme inteiro, eles falam assim, cara, a gente não tá levando a sério esse filme. É a parada, eles prometem e entregam o X. Seria muito estranho se eles tivessem feito um filme mega sério no espaço, tipo Alien com isso aí, entendeu? Não faz sentido. Não teria, mas eles fizeram um filme inteiro com o Guaxinim falando que pega uma perna robótica do maluco, entendeu? Com a árvore, com a prisão e o cara que não entende piada. E funciona, porque eles não se levam a sério em nenhum momento. Nem o próprio Peter Quill se leva a sério. Não, cara, ele entra no planeta pra roubar a porra da Orbe dançando. Ninguém faz isso, entendeu? Tá certo que, assim, essa é aquela cena que ela faz, ela ganha o espectador, né? É aquela primeira cena que é pra ganhar você. É, ela constrói o clima, na verdade. Ela vai te mostrar como que vai ser o filme daqui pra frente. Né, vai ser isso, o Chris Pratt, ex-gordinho, quando era gordinho ninguém ligava pra ele, agora que ele tá magro, parece em tudo. Agora ele tá protagonizando tudo. Agora o cara, tudo vai ter o Chris Pratt, eu acho que ele vai ser o próximo Capitão América, vou tirar o Buck e dar o escudo pra ele, foda-se, né. Mas... Não, mas assim, o que eu gosto do Guardiões da Galáxia, primeiro, tinha que estar um jeito de apresentar o universo cósmico da Marvel, até porque tinha o Thanos, né. Então assim, o Guardiões da Galáxia é o melhor jeito, realmente, de apresentar o universo cósmico, né. Podia apresentar pelo Capitão Marvel, Marvel também, só que aí depois vai explicar tudo a origem da história dele, o câncer depois, é uma confuso. Põe o Guardiões da Galáxia, que é legal, é divertido pra caramba. E outra coisa legal é que não tem o ponto de comparação, o pessoal que vai vendo o filme, né? Pô, ninguém fica lendo Guardiões da Galáxia. Não tem o fã chato pra caramba ficar lendo, mas não é igualzinho quadrinhos assim. Porra, ninguém lê, cara. Exatamente. Eles podem fazer qualquer coisa. Não, mas eu queria ver os charts de venda pra ver o quanto que cresceu depois do filme. Ah, pra caramba, porra. Ah, ganhou revista depois disso. Foi. É a mesma parada. Começou a ganhar revista. É sempre assim. Desenho, ganhou desenho agora. Mas esse é legal, porque eu gostei bastante, porque não tinha comparação, realmente. Os outros, ó, conheço o Capitão América, conheço o Thor, conheço o Homem de Ferro, porra. Guardiões da Galáxia, não conheço nada. Então, vamos só ver o filme só pra apreciar. O Homem de Ferro foi o mais próximo desse efeito. Tipo, ninguém dava meio que meia foda pro Capitão América, que não via quadrinho, né? todo mundo, tipo, ah, qualquer coisa, e aí depois do filme, não, caralho, melhor herói, não sei o quê, né? América! Melhor herói. E agora é, não, é Vingador, é qualquer Guardiões, melhor super equipe dos quadrinhos, o Guaxinim, a pé. Agora estão falando do Homem-Formiga, né? Homem-Formiga, é Luiz. É o herói, é. Calma aí. É sempre bom quando o poder da amizade resolve as coisas. Resolve. É, então, total poder da amizade, né, Capitão Planeta? É, Seiji, você acha que eles vão usar o Anner Lock em algum momento? Essa é uma boa teoria, cara, porque apresentou o casulo dele quando a base lá do colecionador explodiu, né? E aí o casulo tá vazio. Mas estão dizendo que ele deve aparecer no segundo Guardiões da Galáxia. E se tem o Adam Warlock, pra quem leu a história da Manopla do Infinito, né? Ele é o dono, ele é o possuidor da Joia da Alma. Até aí apresentou o Howard Pato. O próximo filme, o Rods vai falar, é o Vingadores Era de Ultron. Ah, e aqueles que vingam. Então, mas é basicamente é isso aí, né, moçada? Depois de tudo que rolou aí nessa segunda etapa aí do MCU, né? Os Vingadores, eles iniciam o filme, né, descobrindo onde estava o cetro de Loki, né? Eles se reúnem pra buscá-lo. Conhecem dois antagonistas, entre aspas, né? Que são os personagens principais apresentados, né, nesse novo filme. E a partir disso aí o plot... Pra quem provavelmente assistiu, não, acho que não precisa nem ficar lendo esse nome aqui, mas o plot gira em torno do Tony Stark e o plano de proteção mundial dele, né? A ideia de criar uma inteligência artificial que seria o escudo de proteção da Terra é, de novo, um pouquinho daquele trauma pós-Vingadores 1, de que não, agora tem todo um universo, né, que de poder e potencial perigo, né, que envolve o planeta Terra, né? E a partir dessa ideia aí, tudo dá errado. Na verdade, né? A gente tem aí a inteligência artificial tomando uma forma muito mais não cruel, né? Mas muito mais racional, né? Vamos dizer assim, né? Do que eles previam, né? O Ultron navega 5 minutos na internet e já decide destruir a humanidade. Eu acho que ele tinha razão, assim. Eu acho que na verdade o Ultron, ele fez lá o login no Facebook e falou: meu, acaba com essa galera. Isso porque o IP dele não tava nem no Brasil, imagina. Mas é basicamente aí o resto da história do filme, eles tentando resolver a situação, né? De como resolver uma potencial ameaça cibernética, né? Porque o mundo hoje é em nuvem, né? E o Ultron... Tá, Rods, não é bem assim, não, eles não entraram com antivírus, né? Falaram, vamos hackear, não foi bem uma ameaça. O Visão é um antivírus, cara. O Visão foi um antivírus, ele que tirou da internet. Não, tá, mas a ameaça dele não é na internet, né? A ameaça dele não é vou derrubar a internet, ha, ha, ha. E eles falam, não, sem internet não viveremos. Então. Não, era vou derrubar a cidade russa, foi mal. É, mas eu tenho certeza que se o Ultron tivesse ganhado, o mundo estaria melhor. É, claro. Claro. Sem humanos, né? Ah, só um aviso, pra quem tá assistindo até aqui, o cast tem spoiler, tá? Vai que, né, o cara... Gentil da sua parte, cara. Mas, seguinte, e aí, nesse filme a gente tem diversos aí pontos interessantes. A gente começa aí com a equipe dos Vingadores mais dinâmica, né? A gente tem realmente a visão quadrinho da coisa, né? Numa equipe, finalmente uma equipe de super-heróis, né? Que é toda aquela dinamismo de, não, você vai pra lá, ataque coordenado. A gente tem uma evolução em alguns conceitos aí dos personagens, né? Tem o Capitão América com que ele tá dando ordem pra mais do que dois policiais gordos de Nova York. Exato. Finalmente, o Capitão América agindo como capitão num filme dos Vingadores, porra. Eu acho que muito das críticas aí que a gente fez até no último episódio aqui, né? E que a galera, no geral, também fez em Vingadores, foi ouvida e trabalhada, né, nesse filme. A gente tem aí a adição aí de personagens interessantes, né? Que são os Maximov, e todo o plot que eles... E toda a dança de cintura que eles tiveram que ter, né? Pra evitar o nome Magneto, né? Na história. não foi fácil, não foi fácil. Aquela hora que o Ultron pede pra ele contar a história, ele só tava esperando eles falarem, somos filhos do Magneto. Era o que ele queria, na verdade. Pô, até nos quadrinhos já não são mais filhos do Magneto. A gente tem um pezinho na Hydra de novo, né, que é o começo do filme, e isso é legal, porque aí, de novo, cabeça, mostra um pouquinho da preocupação com a continuidade das histórias, né. É que eles não falam, né, ele nem usa, tipo, quase essa questão da Hydra, infelizmente. Uhum. Você entende? É, eles só falam que estão invadindo, eles falam assim, estão invadindo a última base da Hydra. Isso, é meio que a gente subentendeu que toda aquela equipe dos Vingadores tinha como responsabilidade, finalizar com a Hydra e reaver o Cetro, porque né? Em algum momento lá o Thor falou, putz, tinha lá o cajado. Esqueci o cajado, esqueci o Cetro. Mas... Pega o primeiro retorno. É, mas acho que a principal missão desse filme pro universo foi mostrar que os Vingadores não estão ligados à SHIELD. Massa. Porque até então eles estavam, né? Até então você não consegue falar de Vingadores sem falar na SHIELD. Agora você vê os Vingadores como uma organização própria, o que eles sempre foram, na verdade, né? Nos quadrinhos. Exato, bem legal. E só pra finalizar aí meu raciocínio que eu tava levantando ali, e por último a gente tem aí, pelo menos na minha opinião, aí, o grande destaque do filme, que é um pouquinho da parte aí, ideológica do Ultron. Que é o Gavião Arqueiro. Não, é o Hulkbuster. Do Ultron. E, pô, o destaque aí fenomenal, que é o Visão, né? Na história, na inserção de como utilizaram ele, né? Eu achei um destaque maior pro Gavião Arqueiro. Mas beleza. Eu gostei da Hulkbuster também. Depois da sala de cinema em silêncio, com o Visão segurando o martelo. Mas muito maneiro, assim, muito maneiro. É, um filme, assim... realmente é baseado na estrutura de um filme de ação, né? Então, é ação, é frenesia, é olê, mandarim... Não, mandarim não tem. olê. Não, mandarim é outro. Não, é um filme pipoca, é isso, gente. História simples, rasa... Mas é um pipocão, exato. E pessoal gritando, vendo o filme, com cheio de adrenalina. É, ele teve problemas, né? O filme teve vários problemas, assim, de... Nossa, muitos cortes, assim. Muitos cortes, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que você... Muita coisa jogada ali, porra, nos cortes. É, realmente, é um filme comprido. É, 2h40, né? 2h50, não lembro. Primeiro corte tinha 3h30, cara. É, não, ele ficou com 2h30, no total. E assim, apesar de ser um filme bem comprido e carregado de coisas que acontecem, pelo menos a minha experiência, e única, né, porque eu não reassisti, foi bem legal, assim, eu não senti as coisas se arrastando e tal. O pessoal fala que quando você reassiste, você fica um pouco mais cansativo e tal, concordo, porque tudo que a gente reassiste realmente... Sim, ele fica bem cansativo na segunda vez que você assiste. Ele chega a... algumas cenas chega a irritar. Por exemplo, aquela parte do... Aquela cena do carro... A parte do caminhão é uma cena complicada. A parte da fazenda é uma parte muito complicada, porque ela para totalmente o ritmo do filme. É totalmente diferente. É, dá uma quebrada forte ali. E aí tem uma coisa que é assim, a gente já sabe por trás que isso a gente também teve um problema, que a Marvel e o Joss Whedon estavam meio que num cabo de guerra. Brigando, é. Divergente, né? Isso aí. Joss Whedon tava esgotado, cara. No que eles queriam? A Marvel, por exemplo, uma das cenas que eu acho que é a cena. Acho que é a cena mais educada do filme, que é o banho do Thor lá. Aquilo a Marvel obrigou eles a colocar. Ele a colocar, entendeu? Ele não queria colocar aquilo. Cogumelos. E aí ele bateu o pé pela cena da fazenda do Hawkeye, a Marvel não queria. É o. Como que chamaram lá? É um banho de ex-machina. com o Hulk e a Natasha só de toalha. Que loucura. Mas, então, você vê que esse filme, você consegue perceber que ele tem um pouco desse problema. Ele foi grande, os cortes ainda, você sente que ele tem problema de ritmo, muito na segunda vez você percebe. Eu até comentei com o Kiba isso. Tem momentos do filme que você fala, meu, é uma sobra, entendeu? Não precisava ter isso aqui pro ritmo do filme. E aí eu acho que é o Joss Whedon desgastado. Eu acho que ele desgastou. Tanto que se você for... Mas tem uma parada também que o filme... E aí nem é só culpa do filme em si, né? É a parada do pipocão mesmo, né? Todo pipocão meio que cai dessa forma de comprometimento. Assim, tem que ter uma mão muito boa pra fazer uma parada de entretenimento grande, de ação e blá blá blá, que não se desgaste com fora da primeira experiência. Mas você sabe qual que é o problema disso? É um pouco da minha crítica lá no primeiro cast. Eles não tinham como fazer nada muito menor que o primeiro Vingadores. A tendência é você crescer. Então, eles com certeza tiveram que colocar muita coisa ali pra aumentar em tamanho e de... E até por causa do jogo de cintura que eles tinham que ter com coerência, né? Porque, pô, é... O que vai ser tão mais ameaçador, que você falou, né, do que uma invasão alienígena, né? Que eles não podiam dar conta, né? Que eles, no fim, não conseguiriam vencer sozinhos. Eu acho que, se esse filme tivesse essa proporção lá no começo, teria ficado, pra mim, um pouco mais... feito um pouco mais de sentido, entendeu? Tanto que, se você for ver, esse filme ele tem praticamente os mesmos pontos de roteiro do que o outro. Tem um monte de minion do vilão que os caras têm que bater, que é justificativa pra todo mundo. Isso o Cabeça tem razão, mas é uma parada assim. É, pra você fazer um filme de grupo de super-herói, você não pode ter um vilão sozinho, jamais. Porque... Não. Você pode, que é o Thanos, é o que eles vão fazer, só que... Não, você... depende da ameaça global que ele consegue oferecer, né? Exatamente. Mas olha o nível de grandeza que um vilão tem que ter pra fazer sozinha, é difícil. É, e outro, eu acredito que o Thanos também vai ter Minion a rodo. A Black Order, é, com certeza, deve ter uma parada. Tem que ter, tem que deixar os outros ocupados, né? Ah, devem colocar. Porque você não pode colocar todas em cena ao mesmo tempo, só naquela cena fanservice lá deles girando, Senão vira um montinho do caralho, né? É, que é sempre uma cena eles em torno de alguma parada, né? Cena circular. mas é divertido, porque você espera uma cena assim, né? Tipo, todo mundo junto. E a forma como eles fizeram nesse eu achei bem interessante, que vai girando. O primeiro também foi assim, mas ele foi mais simples. Esse ia girando e todo mundo batendo e voltava pra cena. Tipo... E assim, esse, vamos ser sinceros, esse faz sentido eles estarem em circo, que eles estão protegendo a parada no meio. É, exatamente. A outra não tem por que tava ali no meio. Nada, né? Não, é verdade. É verdade. Mas eu acho isso, esse tipo de coisa que faz o filme ficar divertido, sabe? Porque ele tem muita coisinha pequena que você tá entendendo de coisa que veio lá atrás e coisa que vem depois, sabe? Por exemplo, a cena deles junto, que é a capa de quadrinho lá no começo. Ó, animal, né? No começo, pulando pra dar o golpe. Aquilo é bem legal. Aquela cena, ela não faz sentido nenhum na realidade. É, mas ela é muito legal, entendeu? Qualquer, estrategicamente falando, aquilo não tem sentido algum. Talvez na moral do exército inimigo. Talvez. Não, aquilo aumenta a vitalidade do exército. Uma coisa que eu senti falta é que, eu não sei o que, eles seguraram, o tema não tocou forte nenhuma vez, o tema dos Vingadores. Toda vez que ele ia entrar, ele caía. Sabe aquela coisa, tipo, ele não entrava de uma vez. Ah, esse foi mais fraquinho. É, eu também. Ele tocou só no final, a hora que apareceu os novos Vingadores. Não dei spoiler. Mas... A hora que apareceu os novos Vingadores. É. Ah, já tá. Mas a cena dele girando mesmo, aquela cena dele se juntando, sabe aquela hora que você fala, puta, agora a música vai subir, ela não subiu. Tipo, ela ficou meio tipo, ah, tô indo, não vou, eu não sei. Assim, não entendi. É, porque, na verdade, o foco desse filme era apresentar os Novos Vingadores. Os Novos Vingadores. Porque ele veio lá, ele tentou encaixar o Rhodes lá. Aí, Rhodes. Melhor personagem, eu tô tentando ser imparcial aqui, mas tá difícil. que eles colocaram o Falcão na festa, mas não colocaram na luta. Colocou a feiticeira, colocou o Visão, formou uma nova equipe, né? Aquele Mercúrio bosta que morreu. Ô, galera, eu vou falar uma parada aqui, minha opinião de novo. Mas eu gostei dos Maximoff, dos dois. Eu achei um desperdício de personagem matarem o cara. Eu gostei, mas eu achei... É, exatamente. Uma morte sem peso, sem consequência, tava todo mundo feliz dois dias depois. Não, então, mas aí que tá, vamos polêmica. A morte do Mercúrio... Desnecessária. Foi desnecessária, mas será que foi... Por causa da Fox? Ah, reza essa lenda, né? Ah, cara, não faz sentido. Não sei. Não, eu acho... Na verdade, eles nunca vão confirmar. Essa é a verdade. Mas é porque o Mercúrio da Fox era melhor. Mas, assim, não dava pra eles saberem que o Mercúrio da Fox era melhor antes, né? De filmarem com esse. É, entre aspas também, né? Entendeu? Só que o cara da Fox foi bem, entendeu? Então é complicado deles manterem dois Mercúrios. Porque a galera não ia deixar de comparar um com o outro. E se eu não me engano, o ator só assinou o contrato pra um filme mesmo. Pobre que quer. mas o Mercúrio foi legal, cara. Teve uma cena na delegacia que achei muito engraçado com ele, cara. Não, eu acho que... Então, esse que eu falei, eles conseguiram encaixar o personagem sem você ter que fazer o comparativo com o do... Ninguém ficou... Eu, pelo menos, não olhei e falei, puta lá, é igualzinho o Deckman. Não, tipo, eles fizeram um outro personagem, era o velocista também, ponto. Aí precisa matar o cara? E eram características diferentes, tipo, nem características eles tinham, não tinha nada parecido um com o outro. Não, aí ele tem que matar o cara só pra fazer um interesse um peso dramático que não serviu de nada. Que nem não serviu de nada, exatamente. É, na verdade, assim, é um peso dramático que não serviu de nada e também porque eles não têm, acredito que não tenha serventia pra ele nos próximos roteiros, sabe? Ah, mas um velocista, você sempre encaixa um velocista, cara. É um personagem que, de valor prático, tinha utilidade, sim, né? Mas o Hawkeye tem menos valor prático do que ele, vamos ser sinceros. E o filme todo se foca no Hawkeye pra você pensar naquela cena que, tipo, ele vai morrer. Eu já falei, puta, deixa a porra da criança, puta que pariu, ó. Ninguém mandou a criança. eu pensei que ia morrer a criança. Na verdade, eu tô com medo de morrer a criança no Capitão América, porque diz que morre criança. Cara, você já leu os Supremos 2? Nossa, morre muita criança na Guerra Civil. Vai morrer a criança, vai morrer os filhos dele, vai morrer o menino do Homem de Ferro 3, vai morrer esse menino desse filme, vou matar as crianças todas. Botar tudo numa escola e tacar fogo. Eu acho que, assim, esse filme, ele tem um mérito que é, pra mim, a interação dos personagens. Que é muito bacana. Eles conseguiram finalmente acertar e fazer tudo ficar muito redondinho. Eles, personagens funcionam, você acredita que eles são uma equipe. Por outro lado, a história ficou tipo, ok, sabe, meio cópia do primeiro. Então, assim, eu acho que, eu não sei se o Joss Whedon, quem escreveu, tava nesse mesmo ritmo de criar uma grande história, ou como o Kiba falou, eles fizeram mais tipo, ah, vamos criar os Novos Vingadores, o resto a gente inventa uma desculpa pra criar os Novos Vingadores. Entendeu? Na verdade, a função do filme era nova equipe, novos Vingadores e as seis gemas. É isso. Porque querendo ou não, ele é um filme de ele tá na metade, né, de dois mundos. Porque agora você tem um outro mundo que vai começar, é totalmente diferente desse que acabou, entendeu? É, a gente sabe, é o Ultron, tá ali, mas o que importa é o Thanos de verdade, porra. É, exatamente. E todo mundo já sabe que o principal é o Thanos, entendeu? Então você, por mais que você coloque qualquer outro vilão, ele não vai ter o mesmo hype, porque a gente sabe que ele não é o principal. E é uma pena, porque eu gostei muito do Ultron no James Spader, sério. Eu achei ele muito carismático. Eu gosto do James Spader. Eu acho que assim... Mandou bem. O Ultron com a personalidade do Tony Stark é muito boa. É, pô, é muito bom. Eu achei muito... Assim, obviamente a gente sabe que o Thanos não vai ter essa personalidade divertida, né? Ele vai ser muito mais broncão, assim, mas... Na verdade, eu acho que o maior erro do Tron foi o fato deles deletarem ele da internet, porque você não consegue deletar nada da internet. Mas eu acho que isso é um plot pra frente, que ele pode voltar, porque nada você apaga na internet. Entendeu? Nada você apaga na internet. Ou Visão é um bom antivírus aí, como eu falei lá no... É foda se viesse a mira da Avast, aí ferrou. As suas definições de vírus foram atualizadas. Não, o pior inimigo do Visão seria o Baidu. Aí esse sim, ele não consegue derrotar. Esse ele não derrota. O Baidu, ele baixa o Baidu, né? O Tron baixa o Baidu. Ô, tem plot, hein? Tem plot. Mas só pra fechar a última ponta aí da era de Ultron que a gente tá comentando, o Visão também muito bem encaixado, muito bem criado. Melhor personagem desse filme. Bom, bem feito, muito legal. É aquela coisa, agora a gente tá num problema de força, porque, tipo, o Thor que bate de frente com o Visão, quem mais bate de frente com o Visão, né? Num possível conflito de heróis? Sei lá, uma feiticeira escarlate overpower, talvez. O mais bizarro de tudo é que o Visão, tipo, vira um aluno, né, do Capitão América e da Viúva Negra. O que eu curti bastante foi eles mencionarem Wakanda. Né? Ah, sim, eles já começam... A gente tem que lembrar... Que tava todo mundo se perguntando quando, né? Sim. só o Ulysses Klaue que não curtiu muito. É assim, é meio estranho você falar de um país tipo, que ninguém conhece. Tipo, isso é meio complicado. Ainda mais um país que nem Wakanda, que em teoria é um país tipo, muito rico, né? A porra do Bruce Banner, que é um mega cientista conceituado, não sabe nem falar o nome do país. Ah, mas é o Bruce Banner, ele tem uma cara de bobão também. Ele fala Wakanadá lá, né? Wakanadá. Wakanadá. Não, mas esse é o Mark Ruffalo, ele é comédia romântica, ele não é interessante. Cara de bobão dele, né? Deixa eu ver. Mas... É que nesse ponto a gente tem que lembrar que eles já tinham anunciado lá o projeto até 2020 dos filmes. Então eles já tinham, a partir do Vingadores... A partir até... do Vingadores 2 pra frente, eles vão encher de referência ao que tá... O próprio Capitão América já citaram, o Doutor Estranho, né? O Stephen Strange. Então eles já estão nessa de... Eles estão cada vez colocando essas brincadeiras, esses easter eggs do mais referências, mais referências. Mais referências, né? O Capitão América tá louco, né? Eu peguei a referência. Ele tá pegando todas as referências agora. Todas as referências. Eu acho que uma coisa que vai se tornar um problema muito em breve é o excesso de personagens. Já. Tiveram que matar o rapidinho já? Então, já mataram um, né? e outro detalhe que é interessante é que o Joss Whedon, ele não vai ser o diretor dos próximos, né? Vão ser os... Ele já falou, cara, deixa pra lá. Ele vai ser... Vão entrar... Não, ele já tá cansado, esgotou, né? Botou os irmãos Russo lá que fizeram o filme do Capitão América, o Soldado Invernal. Dois e estão fazendo três também, né? Eles estão fazendo três. É, a parte 1 e a parte 2. Eles vão fazer os irmãos Russo. Isso, que pra mim é a melhor escolha, assim. Eu falei, puta, agora sim eles acertaram. Pra mim, acho que dos diretores que passaram pelos filmes da Marvel, eles são os melhores do ponto de vista de apresentar resultado compatível. O último filme da nossa temporada aí da Marvel Cinematic Universe é o Homem-Formiga, que foi lançado aí faz pouco tempo, né, de acordo com essa gravação. E ele conta a história um pouquinho diferente do Homem-Formiga que a gente está acostumado, mas que não chega a ser ruim. Ele começa o seguinte: quando o terrível traje jaqueta amarela é criado pelo Darren Cross, né? Que hoje ele é o atual irresponsável pelas... Atual irresponsável. Irresponsável. É o atual responsável. É também irresponsável. É, ele ameaça de usar isso como uma arma de guerra. E aí o antigo diretor das indústrias Pym, o Hank Pym, conhecido como Homem-Formiga aí da galera, ele decide impedir o Cross de fazer essa loucura. E ele querendo usar a fórmula do Homem-Formiga, que é uma fórmula que ele criou lá, que é as partículas Pym, né? Porém, ele já está velho pra isso, porque a gente conhece o Hank Pym velhinho, ele já tem aí uns... Too old for that shit. Michael Douglas. I'm too old to that shit, exatamente, Rod. Ele tá velhinho e ele também tem um certo receio de colocar a filha dele, que conhece toda essa história, na briga. Então ele decide aí escolher um ladrão, né? Pra fazer isso, ele escolhe o Scott Lang pra fazer o serviço. Porque o cara tá precisando de dinheiro e ele é um ótimo ladrão, né? Até um ladrão conhecido. Essa é basicamente a premissa. E o que ele faz? Pra conseguir roubar o traje lá do Darren Cross, ele faz com que o Scott Lang aprenda a usar o traje do Homem-Formiga e se torne o novo Homem-Formiga. E é um puta filme legal, assim, atualmente da Marvel. Maneirado. É muito engraçado, cara. Muito engraçado. Cara, que legal. É divertido. É a química dos atores, deu muito certo. A vantagem é que eles têm realmente excelentes atores. Esses eu acho que são os melhores, esses são os que atuam de verdade, né? Os bons, o Paul Rudd, o Michael Douglas, a Evangeline Lilililililililil. Essa tá mais ou menos, vai, tá? Ah, mas ela é consistente, entendeu? Cara, Paul Rudd tá muito bom, Michael Douglas, porra, o Michael Peña fazendo o Luiz, porra, que tá... Ah, eu gostei dela, Eu gostei da peruca, ela tava usando peruca, aquele cabelo não é de verdade. Só pode ser. Ah, e eu gosto, ou seja, e o Corey Stoll lá, o nosso... ele tá muito bem. Ah, cara, eu gosto desse vilão, tipo, que ele é mal porque ele é mal. Foda-se, sabe? Eu gosto disso. Ele é, cara, ele é mal. Por quê? Porque ele é mal. Porque, sabe? Ele é o Peter Russo pra mim ainda. É, cara, por que ele é mal? Porque ele é mal. Assim, não tem... Sabe, é isso. Ponto, eu gosto. Mas eu ainda acho... Eu acho que como filme de assalto, eu acho que ele é mais ou menos, assim. Eu gosto de filme de assalto. Eu não achei a parte daquela parada da invasão com as formigas tão legal, assim, como acho que eu deveria ter achado, talvez. Não sei. Eu gostei mais da luta deles do que dessa parte com voa na formiga, entra pelo buraco, corta a parada. As piadas na luta, né? Uma maneira, o trenzinho vindo, atropelando. A luta no trenzinho, é. Parada, você não pode... Isso, exatamente, cara. O trenzinho... Então, o trenzinho foi uma sacada maneira, que é a parada da proporção, né? Eles brincaram com essa parada do que é e do que não é, né, cara? Mas aí, pra mim, acho que o destaque ainda é o Luiz, eu acho que é o... Luiz é demais, cara. Ele dá uma volta muito grande pra contar a história, cara. Ele tá muito bom, esse cara. Porque cada filme eles estão tentando dar uma cara diferente, né, nessa fase 2. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele foi um pouquinho mais sem sentido. Desnecessário. Olê, olê, olê, olê. Sem sentido, mas ele é... Como é que chama? Ele se passa num lugar mais perdido, né? Rola uma batalha na fábrica, essas coisas assim... Bem, bem clichêzuda. O Thor já tem a parada de ser em Asgard e tal, e depois ele vai pra Europa... Se passa, acho que, né, em Londres, se não me engano. É o filme do Woody Allen, né? Uma vez em Asgard. o Vingadores, ele vai, o Guardiões da Galáxia no espaço, o Vingadores ele vai pra fazenda, tem uma parada totalmente diferente também. A batalha final é numa cidade mais antiga, né? Não é Nova York. É na Rússia que não é a Rússia. E o Homem-Formiga ele tenta colocar uma parada um pouquinho mais latina, né, na história. Então ele coloca lá o Luiz, que é latino, coloca a história se passando num bairro mais pobre, que é São Francisco, né? E é aquela coisa, eles experimentando o estilo. Esse é um filme de assalto, que a gente já tá acostumado. O primeiro pega uns homens no segredo, o primeiro Missão Impossível, como eram, né? Eles brincando com esse estilo. Eu gostei do filme, eu acho que, assim, novamente, os atores funcionam muito bem, assim. Eu acho que eu adoro o Paul Rudd, eu acho que ele é um puta ator. Eu gostei da menina com gostos estranhos, né? Que adota a formiga gigante. Caraca, isso é uma coisa que eu me senti deslocado. Eu falei, caralho, família! Porra, como? Aquela menina loira agora, aquela que faz a mãe da menina, que é ex-esposa, você viu que agora ela só faz papel de mãe no cinema, né? Todos os filmes ela só faz papel de mãe. Eu não entendi qual que é a parada. E assim, é aquela coisa, é um filme divertido, o Paul Rudd quebrando o clima entre pai e filho, entendeu? O Michael Douglas é o cara mais... não faz sentido. Ah, então, eu perdi a sua mãe pras micropartículas, esse cara quase perdeu, mas agora eu acho que eu posso dar um traje pra acontecer o mesmo com você. Caralho, pai! Porra, pai! Eu posso dar pra você, mas não pra minha filha, tá bom? Mas se você morrer, whatever, tudo bem, vai. Não, aí depois ele dá pra filha também, né? Aqui o traje da sua mãe que deu merda e ela morreu. Ou sumiu. Né, porra, pai? Né, cacete? Cara, é legal, muito despojado esse filme. Se for ver a história dele, ele foi feito pelo Edgar Wright, né? Que é o diretor do Scott Pilgrim, né? Porra, só pra ver a identidade do filme. Quer dizer, um pedaço é do Edgar Wright, né? Depois ele saiu. Não, ele saiu, né, do projeto, mas o diretor Peyton Reed, ele obedeceu direitinho o espírito do que o Edgar Wright queria, cara. Por isso você vê esse estilo bem despojado, bem alegre, e a química muito legal entre os seus protagonistas, pô. Tem o fanservice gratuito com o Falcão. Também, mas isso é coisa de pós-produção, na minha opinião. É. Ah, mas legal, e isso foi legal pra caramba. É. Não só o Falcão. É o fanservice gratuito com o Falcão, com a base dos Vingadores que tinha aparecido no final dos Vingadores lá. Entendeu? Achei uma sacada bem legal. Mas é o que eu tô falando, toda essa questão dele lutar e depois o Falcão, não vamos contar isso para ninguém. Caralho! Entendeu? Maluco, roubou a parada, não vai contar pra ninguém, né? Mas assim. Só porque ele perdeu de um cara chamado Homem-Formiga. Que beleza. Né? Não vai contar pra ninguém, mas o Darren descobre lá depois no final do filme. Ah, as notícias correm rápido. Que a prima de um amigo. Mas eu achei legal que eles mencionaram o Demolidor. O Homem-Aranha, né? É, então, eles mencionam mais um que eu não peguei. Na verdade, eu revi... Posso falar uma coisa? Eles estavam falando da mesma pessoa. É um homem saltador, um escalador... Saltador, escalador... É a mesma pessoa. É o Homem-Aranha, então é só o Homem-Aranha. É só o Homem-Aranha. Deve ser. Eu queria o Demolidor, mas não vai ter Demolidor, eu acho. É que, na verdade, eles mandaram uma carta pro Demolidor, mas ele não viu. Puta que eu pariu! Baduts! Chegou um fax pra ele, mas ele não viu. Assim, eu vi uma tirinha muito boa, que é a minha pergunta. É como ele vai, né? Como que ele vai integrar os Vingadores? Na tirinha que eu vi, ele ia pegar o lanche pros Vingadores, no piquenique. Ah, o Vitor. A verdade é aquilo que todo mundo fala, né? Que ele já tá lá. É que a gente não viu. É, o tempo todo, né? É, eles colocam uma coisa que, na verdade, lá o Michael Douglas, ele foi, tipo, uma espécie de super-herói por muito tempo, né? É, ele agiu muito tempo. Sim, foi, Sim. Trabalhou bastante pra SHIELD também. E eu não sei se eles vão mostrar isso na série, ou se o cara colocou no filme o maluco da série, puta que pariu, agora ele me fudeu. Vou ter que encaixar essa parada. Tipo, o cara que tá fazendo o Agents of SHIELD. É, eu acho que provavelmente deve ter alguma coisa, nem sei se no Agents of SHIELD, eu acho que na Agent Carter. É. Tá vendo a Agent Carter, né? Que inclusive eles fazem assim. Porque ele lutou nas guerras lá no passado, né? Então... Isso. A Agent Carter apareceu também, né? No começo do filme. É, ela apareceu velhinha, caindo aos pedaços, e o Howard Stark também. Oh, não, e caindo aos pedaços não, ela tava inteiraça pra idade que ela tinha, hein? Tudo bem, concordo contigo. se não fosse o Alzheimer, ela tá inteiraça, cara. O Capitão América ia dar um caldo ali, hein, cara. Não, mas então, como, se eles encaixarem, tipo, isso na Agent Carter, como eles vão fazer? Vão fazer, tipo, um episódio com o Michael Douglas, com aquela maquiagem todo episódio. Não é maquiagem, Mugi. É um CG caro pra cacete, porra. Não vai ter lá. O CG mais caro do mundo. Não vai ter lá, não, porra, o Michael Douglas, não. Eu acho que foi maquiagem aquilo, viu? Não vão contratar... Cara, não vão contratar o Michael Douglas. Eu tinha lido que foi maquiagem. Não, é CG, Mug. Primeiro, eles não vão contratar o Michael Douglas. Segundo, pra fazer uma minissérie de 5 episódios, sabe? Pô, o cara é muito caro. Não tem orçamento pra fazer essa CG. E terceiro, quando o Michael Douglas tava no auge, a gente Carter já não era mais jovem, né? Pelo amor de Deus. Porque ele não é tão velho assim. Foi década de 70, 80, mais ou menos. É, então, eles já tiveram... A gente já teve muito problema com essa questão de idade, né? De pai do Tony Stark. É. Tá ativo até velhinho, né? Vamos. Não tem como. Não tem como tá os dois. Talvez mencione alguma coisa, só fale. Mas vai ser bem depois dos anos 40, eu acho. Eu acho que vai estar mais no Agents of S.H.I.E.L.D. mesmo, se tiver uma formiga. Pode ser. Maneiro é o subplot do próximo Homem-Formiga, que é o Anthony, a Formiga Invernal. Isso foi legal. Anthony. Quem é Anthony? Eu acho que a gente pode começar a pensar no que vai acontecer na fase 3. O que vocês acham? Teorias, vamos fazer teoria pra depois no final a gente ver se acerta ou erra. E teorias, vamos lá. 2019 a gente faz outro cast pra a ver se acertou ou não. A primeira é Anthony, a Formiga Invernal. Opa, essa é minha, hein? Não, não, anota, deixa anotado, só fazendo... Ó, eu já fiz minha teoria de que o Capitão América 3 não vai ser tudo isso. Cara, é que assim, infelizmente eu acho que eles mexeram num terreno perigoso, que é pegaram... O nome da tipo, a saga mais recente, de maior importância do universo da Marvel, que os fãs mais adoram, e eles não têm estrutura pra entregar a mesma parada. Sim, é. Eu vou até mais além, viu, cabeça? A Marvel, nessa fase 3 aí, ela tá sendo muito precoce em alguns filmes, cara. Ousada. Tá em alguns pontos. Não sei se é o esquema do desgaste a longo prazo, que realmente tá previsto, uma hora vai estourar a bolha e ninguém mais vai querer assistir filme de herói. Os atores envelhecem também, tem que fazer logo. É, isso aí. Esse é o meu medo, entendeu? Mas tem muita coisa aí que tá antes da hora, né? Outro problema é que eles... Agora que eles vão colocar o Homem-Aranha, você tem a sensação... Aqui eles vão colocar o Homem-Aranha, que eles firmaram um monte de herói que não existia antes. Você tem a sensação de que quando eles começaram, eles não tinham ideia de onde eles estavam indo. Eu tô com essa sensação agora. É. De tanto que cresceu, né? A gente olhando pra trás, assim, é engraçado, né? Eles não tinham ideia do que ia virar. Então, eu acho que tem um pouco de queda aí... vindo. É. Ó, eu vou deixar minha aposta aqui, além de toda a zoeira que vai ser a Guerra Civil, eu vou deixar minha aposta aqui que o América não morre. Eu acho que ele vai ser preso. Que nem uma galera tá falando. Mas ele vai ser preso e outra pessoa vai assumir o manto. É o Soldado Invernal. E vai ser o Buck. Soldado Invernal, até aí pra isso, ele assinou um contrato pra um monte de filmes. Ou então vai ser o Luiz, e aí vai ser louco. O primeiro Capitão América latino. Puta que eu pariu, velho. Eu concordo um pouco que eu acho que assim, eles foram meio longe demais. Tipo, cara, até 2019 é muita coisa pra dizer vai acontecer, entendeu? São 10 filmes, porra. Has humanity going too far? É 10, então, assim, eu entendo que isso é uma puta propaganda, assim, como que eu posso dizer, cria um hype muito grande, a internet ficou alvoroçada, a Warner teve que correr e inventar uns filmes lá, botaram até Lanterna Verde de novo, né? Umas maluquice dessa, mas eu acho que é muita coisa, porque como a gente falou, se uma hora estourar, pode cair tudo, porque porque imagina se estoura entre o Guerra Infinita parte 1 e parte 2, que agora tá na moda, né? Não pode fazer a porra de um filme numa parte só, né? Pois é. Tudo tem que ser duas partes. Tá parecendo Torrent essa voz. Torrent nos anos 90. Você tem que baixar os RAR, né? E depois juntar tudo. Eu acho que eu tenho muita expectativa e é o meu medo pro Capitão América 3, porque tá vindo, pra mim, o melhor filme da Marvel e tem um nome pesado e tá saindo que vai estar todo mundo lá, a galera já saindo notícia, rumor de quem vai estar de cada lado, estão prometendo... É um mérito, né, cabeça, que eles conseguiram um nome mais forte que Vingadores, que é Guerra Civil, né, velho? Sim, que é maior, porque é a quebra, né? O Guerra Civil sempre foi Tudo bem, teve a queda dos Vingadores, que é um quadrinho, mas assim, é onde os heróis brigam com os heróis, né? E aí é o Capitão América versus o Tony Stark. Apesar de eles estarem fazendo piadinha, parece que eles têm as treta. Vai ser lá o Pokémon Digimon. do vídeo. A gente vai tentar elencar o vídeo na postagem, que é muito bom. E como o Kiba falou, dificilmente eles vão conseguir a proporção que o quadrinho tem, sabe? E eu ainda acho que às vezes, sei lá, o meu medo é às vezes terminar, sei lá, eles vão brigar no pedra, papel, tesouro e acaba aí. Essa é a treta. Até entendeu? Porque tem bem menos heróis, pô, em comparação aos quadrinhos. A escala é bem menor, ou né? Eles vão brigar no começo e no final eles se juntam pra derrotar o outro lá, né? Barão Zemo? Que é o que eu tô. Não, o Barão Zemo não, o Ossos Cruzados. Que é o que eu tô achando que vai acontecer. Mas, caralho, que o Ossos Cruzados vai fazer contra o Thor e o Visão? Não, Ossos Cruzados não é tão ameaça global assim, não, gente. Pera aí. Não, mas o Thor não tá no filme, o Thor não tá no filme. Thor não tá, ele vai cuidar do Ragnarok. Ah, ele foi lá pra Asgard, né, velho? Teve o sonho molhado lá e é verdade. Thor não tá, o Hulk também não tá. Ah, é, tem essa também, né? O Hulk fugiu, é verdade. A gente vai ter lá o planeta Hulk, quem sabe? Igual os quadrinhos, não tem o Thor, não tem o Hulk. Mas ainda assim, o Visão. Cara, o Visão é muito forte, eu acho. Eu acho que só uma Feiticeira Escalar tinha overpower pra tomar conta dele. Então, a Feiticeira tá no filme, a Feiticeira ela é muito. Só que eu não acho que eles vão botar o Visão pra brigar com a Feiticeira agora. Tem que aumentar os poderes dela, antes de mais nada, pra poder brigar de com o Visão. O Kiba, o fight deles é outro, né? Então. Exatamente. É da justiça, pede a guarda do filho, né? E outra, e se essa porra dessa feiticeira alterar a realidade e fuder tudo também? Ah, mas assim, eles já meio que mostraram que ela não tem esse poder todo. Então. Por enquanto, né? Ah, pô, o irmão dela morreu, tem trauma maior que isso pra despertar alguma bodega? Que trauma? Que trauma o quê? O irmão dela morreu, ela gritou, depois ela foi comprar roupa e tava todo mundo feliz na base no final do filme? Ah, vai ter uma DR com Visão, aí sim ela estoura. Mas assim, é aquela coisa, é uma expectativa misturada com medo, porque a gente já foi machucado pelo Homem de Ferro 3, entendeu? Com uma promessa que não se cumpriu. E o Capitão América até agora, pelo menos pra mim, são assim, primeiro filme, eu adoro o primeiro filme. Eu gosto muito também. O segundo filme pra mim é o melhor. E os diretores são os diretores que fizeram puta filme do 2, tá, vai estar tá todo mundo, botam o nome da porra do arco. A expectativa tá alta, né? Tá alta e eles não mostraram nada ainda, né? Assim, não tem trailer, não tem nada. Diz que ia sair agora em agosto, né? Não sei se quando sair o podcast já vai ter saído o trailer e a gente já perdeu um monte de teoria, mas enfim. É, do Homem de Ferro foi assim, a gente falou bem que o filme ia ser legal, uma semana depois, puta, que bosta. Foi mesmo. Oh, o trailer era bom, o problema é que o filme era só o trailer, pô. Bom, Doutor Estranho. Cara, a gente só sabe o nome do ator. Eu acredito no Cumberbatch, mas... Não vai ter cavanhaque. Cara, eu ainda quero acreditar naquela teoria do olho da Gamoto ser uma joia, mas pode não ser. E eles já falaram que eu li aí uma essa semana nesses sites de notícias de quadrinho que repostam a mesma notícia todos os dias, que alguém ligado ao filme disse que vai ser o primeiro filme de aventura fantástica, tipo fantasia da Marvel. Então... Eu ouvi dizer que vai ser um filme psicodélico. Vai tocar, né? Vai ser uma viagem. Beatles e Age of Aquarius, né? Age of Aquarius, não sei. Assim, seria a porta pra eles abrirem um universo que é muito legal da Marvel, que é o universo mágico da Marvel. Outro chute, Jack Chan pra Wong. É, eles estão cortando o ator cara, eles vão contratar, tipo, o ator número 1 de luta livre, de luta dos Estados Unidos, pra fazer o Wong. Nossa. Criar mundo mágico na Marvel tá difícil. É que nem, por exemplo, o roteiro, a produção lá do Punho de Ferro, que não tá saindo. Por quê? Mundo mágico, tá difícil. Doutor Estranho, vamos ver como que sai também. Mundo né? Mágico e Kung Fu, né? Duas complexidades. Então, porque vai, cara, não tem, no Thor, eles já conseguiram dar aquele migué do alienígena, né? Que os quadrinhos também usaram. É, porque, mas é mais o cósmico e ciência, né? É, do que então, mas eles... Eu acho que é capaz do Doutor Estranho seguir por esse caminho cósmico aí. Então, o meu medo é esse, eles quebrarem e falarem... você tem um poder cósmico? O Guardiões da Galáxia brincou com essa parada, mas o Doutor Estranho é magia. A parada é magia. Sim, não, eu sei, mas eu acho que tá muito em cima pra você começar a colocar magia agora. É. Entendeu? Porque eu tô entendendo que vai acabar e eles vão rebutar quando chegar no último. Talvez. Então eu acho que você... Ou eles falaram assim, né, até 2020 alguém esquece, a galera esquece. Por isso que eu acho que você começar a falar de magia agora é um problema. Porque você tem que explicar muita coisa pra pra começar a Guerra Infinita lá. Não, e eles não deram mais nenhum indicador que isso vai ser, tipo, eles não vão, não falaram de mais personagens mágicos, a guerra... O único que seria o Punho de Ferro na série da Netflix, mas tá difícil sair a produção dele, tá atrasado pra caramba. Então, e ainda assim, a gente nem sabe como que eles vão interligar as séries com os filmes, assim, a gente sabe que é no mesmo universo. E se vão. E tal, eu acho que falta uma responsabilidade disso, sabe? Eu até entendo que, sim, coisas separadas têm mais autonomia pra funcionar melhor e tal, mas pô, se a ideia e a parada que dá tanto valor ao universo cinematográfico é a correlação entre eles, né? Por que também não levar e transcender isso, né? Entre série e filme, cara. Fora o lado fã, né, meu? Que quer ver a parada acontecer, né? É, porque o máximo que a gente teve até agora foi a foto do jornal. Para lá de miguelar essa referência aí, né, velho? Exatamente. Porque o Capitão América tá sentado esperando essa referência, né? Eu tenho aqui, com relação ao que o Rods falou, eu tenho dois pontos interessantes. Um é que se fosse eu que tivesse falado isso, todo mundo já tinha brigado comigo. Dois. É que, inclusive, isso que as séries estão fazendo é algo que aí eu e o Rods, a gente nunca gostou, aí eu vou ter que falar, mas o que a Warner faz é separar a série dos filmes. Não! Que a gente não gosta, a gente acha zoado ter, tipo, separado, entendeu? Peraí, não fala em nome de mim, não. Falar assim, mas no filme vai... Não, a gente sim, nunca gostou. Eu deixo. A gente sempre... Não, eu também acho, porque, que nem eu assisti Flash e gostei, agora vai vir outro Flash, entendeu? Não sei. Vai ser o japonês, Flash japonês. Aí tudo bem, eles põem outra versão do Flash, colocam outro nome e tal, a gente sabe que não é a mesma pessoa, mas mesmo assim você fica naquela, né? É, então, my name is Barry Allen, eu sou o homem mais lápido vivo. Não tô entendendo, então a gente critica isso e, assim, nesse... Pastel de flango a cada 2 segundos? Ele vai trabalhar. Não, para, vai, estica a piada, deixa. Ou se for um japonês, meu nome é Wally West. É uma coisa que nesse ponto a gente já falou que eles acertaram, mas eu entendo que é, assim, eu entendo o medo que é colocar o Demolidor que só apoia pra traficante pra lutar com o Thanos, né? Eu entendo. Cara, isso não existe. Não, mas então, você colocar o Demolidor na Guerra Civil, beleza. Faz sentido. Agora você colocar ele pra lutar com o Thanos é complicado, né? Vai dar certo. A gente nem sabe como que vai ser, se o Punho de Ferro eles vão conseguir adaptar desse jeito, então esse universo mágico aí pode não ser bem isso, né? Pode ser um filme psicodélico e só, apenas. Mas o Doutor Estranho pode ter o Dormammu e o Mordo, vai ser maneiro esses dois vilões. Bom, vamos para os Guardiões? Eu acho que o Guardiões ele vai ter um problema, que vai ter o problema do hype reverso. A galera vai esperar demais por causa do primeiro, e eu acho que eles não vão conseguir, porque a parada do primeiro é a mesma parada do primeiro Vingadores, é o inesperado. É você não saber o que vem. É capaz, entendeu? É capaz. Porque, cara, a gente não conhece histórias do Guardiões da Galáxia, a gente não sabe o que pode vir em sequência. Não, mas todo mundo vai esperar o mesmo filme divertido, com o mesmo tipo de não sei o quê, e se não for, e se a galera não tomar o mesmo susto, que provavelmente não vai tomar, porque já vai estar com um filme prévio, vai ter o hype down, né? Meu chute, vai tocar BG's. O meu chute é que eles vão vir pra Terra. Meu chute é que vai ter o Adam Warlock nessa história. É, eu acho que essa seria o meu chute pra... E aí, quem sabe, tem a Joia da Alma na testa dele, do Adam Warlock. Aí vai o Thanos matar o Adam Warlock, meu Deus do céu. Outro ponto, né, eles vão ter que matar o Visão, né, pra tirar a joia também, de lá. Também, meu Deus do céu, porra. Ferrou, né? Mais o personagem que a gente já sabe que já nasceu morto. Eu acho difícil matar o Visão, todo mundo gosta dele. Eu acho que ele vai continuar vivo, sem joia, sem nada e me segurando o martelo ainda. Não, mas sem poderes, alguma coisa assim. Dando porrada de martelo, né, cara? Porque sim. Mas eu acho que é isso. O Guardiões 2, eles vão ter que aprofundar mais essa ida pro espaço. Porque eu acho que o Ragnarok vai ser autocontido, razoavelmente autocontido na história. Então, o último... Ragnarok, eu chuto que vai ter Poringa. Poringa, porra, caramba. Esqueci, foi mal. Eu acho que vai ser o último filme cronologicamente, contextualmente, antes do Vingadores. Ele vai ter que, tipo, deixar a porta aberta pro Vingadores. Não vai ser o... Eu acho que não vai ser o Thor Ragnarok. E eu acho que não vai ser aí o Homem-Aranha sem nome. Eu continuo nessa do cabeça aí e falo que o filme vai sofrer um pouco com isso. Porque ele não vai ter espaço pra... Obviamente o James Gunn, ele tá muito feliz. Ele já falou que curtiu muito o roteiro e tal. Mas Eu não sei, de duas uma. Ou ele vai fazer de novo uma parada muito autoral e meio que vai empacar de novo o plot aí espacial, porque Guardiões podia sim ter resolvido o plot, ou pelo menos adiantado parte, né? O 1. tô falando aqui. E o 2 provavelmente pode cair nessa de novo autoralmente aí não andar em nada a história. Ou ele vai ser uma parada mega limitada que só vai ter propósito de ser uma ponte pro próximo filme do Thanos aí. E aí eu fico entre essas duas aí. Querendo ou não, tem muito pouca coisa desse plot. Ah, eu sei que o Chris Pratt chorou. Eu acho que o Thanos vai falar um pouco do pai do Peter Quill, que ficou na dúvida no primeiro, né? E Homem-Aranha, 2017. Ninguém sabe nada, nem o título do filme, vai, ninguém sabe. Tio Ben morre. Homem-Aranha adolescente, te amei MILF. Te amei inteirona. Bom, eu vi que tinha... Teve aquele rumor que ia se chamar Homem-Aranha o Novo Vingador, né? Não, não tem título ainda. Então... Não tem nada confirmado, mas... A única coisa que tem um ator lá do Homem-Aranha, o Peter Parker, é o Tom Holland, e chutaram o Asa Butterfield. Porra, que burro. Parabéns pro idiota do Asa Borboleta. Que burro, que jumento esse cara, Asa Butterfield. Falando uma parada, eu acho que assim, o Homem-Aranha aí dentro da Marvel, ele tem a responsabilidade de renovar esse ciclo aí heróico aí que eles estão tendo. Porque se o Homem-Aranha ou essa nova leva aí de heróis da rua, que é onde a Marvel tá investindo aí, não trouxer uma outra abordagem, tentar continuar na mesma parada, é a parada da crescente. Vai parar de crescer e vai começar a cair. Ele tem a chance de recomeçar isso daí. E eles têm um problema muito grande, que é o Homem-Aranha, ele tá muito fresco, os dois na cabeça da galera. Sim, exato. E outra, e não só isso. Não só isso, ele tá hypado, tá todo mundo falando, agora que a Marvel pegou, a gente vai ter um Homem-Aranha bom. Né, agora vai, Homem-Aranha no Capitão América, Homem-Aranha na cena pós-crédito. Agora tem que ser bom, né? Meu, calma lá, né, calma lá. Tá muito grande, gente, tipo, esse daí vai ser aquele filme que vai neguinho acampar na porta do cinema. Isso, e eu tô querendo de novo, e eu quero de novo J.K. Simmons como J.J. Jameson. Ah, eu também bem. Quero, cara. O melhor J.J. Ele até agora, ó, eu acho que eu posso bater e falar que é o personagem mais bem adaptado. Até hoje, dos quadrinhos pros filmes, cara. Thor Ragnarok. Aí sim, Poring. Vai morrer todo mundo nessa história. Vai morrer todo mundo. Vai destruir, né? Eu quero saber se a Asgard vai ser destruída, porque é a única forma. Vai morrer o Thor, vai morrer o Loki, vai morrer o Odin, vai morrer todo mundo. Vai. Vai ser uma viagem nórdica do caralho aí. Eu não sei nem falar o nome aqui. Brasil pra caramba. Se seguir que nem o quadrinhos, morre todo mundo. Vai ter Rendal Cego, né, Rod? Bebida nórdica, Rendal Cego, Lady Sif dançando na balada. Vai ter. Os três guerreiros jogando mosqueteiro, Joaquimpo, vai ter Bard morrendo, eita poxa. Qualquer, vai ter lá o guerreiros com guerreiros jogando zigue-zague. Daqui 3 anos vai ser engraçado fazer esse podcast. Não, mas sério, fala sério ainda, parada, vai ser um fuzuê do caramba. Vingadores Guerra Infinita Parte 1. No Ragnarok, será que eles vão dar, mas calma, será que eles vão dar um fim total no Thor, acabou Thor? Porque, cara, ele é um personagem de nível cósmico de força. E precisariam dele, tipo, pro Thanos. Porque senão vai sobrar o que pro Thanos? O Falcão? O Capitão América? O Homem-Aranha? O Rhodes? É, na Guerra Infinita seria importante. Então, não, mas aí a gente tem que observar quantos filmes eles têm assinado ainda. Ah, é, tem essa conta, né? É, o Chris Hemsworth eu não sei. Então. Foi essa conta que matou o Mercúrio de vez, né? Olharam o Mercúrio e falou, ih! Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele já tá confirmado lá pra frente. Chris Hemsworth eu não sei. E não só ele, o Chris Evans também tá, eu acho. O Chris Evans tá pra mais um depois do Capitão América. É, eu imagino que vai ser mais ou menos aquele plot. Ele deve ser preso, aí na hora do Guerra Infinita falou, ih, cara, a gente precisa de você. É. Como o filme é em duas partes, uma primeira parte, assim, vai ser com uma galera mais bush, talvez os Guardiões, depois chamar toda a renca no segundo. Pode ser. É uma boa estratégia. Pô, devia ser Guerra Infinita Retorno, então, sei lá, uma parada assim. mas é complicado. É porque, assim, ele é um filme muito difícil de você não repetir a fórmula já feita, entendeu? E de não e fazer uma coisa que seja verossímil com o nível de força, o nível de personagens, porque... Se você for pegar a saga do infinito original, tem todos os heróis, caralhada de herói, né? Cara, e morre metade dos heróis. Do universo, né? Exatamente, né? E aqui, como a gente tem esses heróis, eles estão meio que dando um fim, entre aspas, dá um fim no Hulk, entre aspas, dá um fim no Thor, né? A gente tem medo do que pode, do que vai resolver no final. Porque o Thanos com manopla full, né? Manopla cheia, mexendo com realidade, galáxia. Com desejo, ele mata metade do universo. É, não vai ter Visão com poder, porque a joia do Visão vai estar na manopla. Uma parada é da hora, é o Visão sendo estripado. tirada pelo Thanos, né, cara? Vai ser agressiva essa cena, cara. Ou então isso é ela só vai voar da cabeça dele, Rod. Ele vai apontar a mão, a joia vai sair. Uhum. É, torce pra ser isso, Visão. Ou então, ó, seja, a gente usando o mesmo ex-máquina do outro cast. Ah, não, a joia do tempo. Não. É, ele faz isso, aí ele fica forte, a Feiticeira Escarlate fica louca e volta no tempo. Ou isso também. E dá uma joia do tempo pra ela. Nossa senhora. Puta aí, fã. Ou a Feiticeira Escarlate vira uma inumana, que vai estar no último filme e reseta tudo. Nossa. Começamos de novo. Ou isso. No more humans, né? Uma coisa assim. No more. No more superhero movies. Boom. No more superheroes, né? Então. Ela reseta, porque o Inumanos é o último filme, ela é o Inumano e reseta tudo, acabou. Ó, outro plot, o Kiba, pra explicar tudo. O Howard Stark tem a joia do tempo, por isso que ele era jovem e não jovem, e pai, velho. Ah, é verdade, bem lembrado, Kiba. O Inumanos vem depois, né? Então a gente provavelmente vai ter uma parada pesada ou em Guardiões ou nesse filme aí dos Inumanos pra colocar os caras aí na trama aí da Guerra Infinita 2. Eu acho que o Agents of S.H.I.E.L.D. deve entrar aí. A Sky lá, ela é uma inumana, né? Já tá meio que comprovado isso. A gente só assiste, vai durar até 2019, meu Deus do céu. Então, não sei. Não, mas a personagem pode ser que dure, né? A série pode ser que não. Eu acho que a parte 1 vai todo mundo acabar na merda e a parte 2 é a reviravolta, né? Pra derrubar o Thanos. Não, a parte 1 vai acabar com ele com a manopla lá pronta e a parte 2 eles vão derrotar ele, né? Ou vai ser uma coisa tipo, já sei, olha aí. É, como eles não são muito criativos, é o plot do céu do Dragon Ball Z. Ele vai lá, dá uma porrada em todo mundo e fala, cara, eu vou dar um mês pra vocês. Vocês treinam. E vamos fazer um torneio depois. É, vamos fazer um torneio. Porra. E aí o Luiz brilha. O Luiz desliga a tomada do Thanos. E ele vai ser o Mr. Satan do universo Marvel. Pantera Negra, vamos lá. Ah, já tem o ator e o vilão, né? E o diretor agora também, né? Talvez, acho que sim. É, o diretor não tá confirmado ainda, mas já é quase certo, é. A gente sabe que vai ter o Garra Sônica como vilão, né? Só pode ser ele. É, eu imagino que vai ser um filme autocontido também, assim. Porque não tem muito o que eles tirarem dali. Ou eles vão mexer com o Adamantium de novo e todo mundo vai ter, tipo, roupas e armas. E... Eu não faço a menor ideia do que vai ser esse filme. Eu quero ver se eles vão seguir aquela história de origem lá do Romitinha lá. Deixar a Wakanda como uma nação bolada e, tipo, fazer mitos, lendas. E intocada, né, pela humanidade. Cara, o meu problema do Pantera Negra é o tal da coesão mesmo. Aí sim, porque ele vem depois do Guerra Infinita parte 1. Mas ele provavelmente vai ser introduzido na Guerra Civil, cara. Certeza. Não, ele vai participar, né? Mas o Pantera Negra acontece depois do Guerra Infinita parte 1, cara. Imagina, o universo já tá uma bagunça, zona. A não ser que o parte 1 seja cósmico e fica longe da Terra, né? É, ou fica uma coisa tipo o Guardiões, que não tem reflexo nenhum, então a gente nem sabe quando se passa, né? O Guardiões a gente não sabe quando que ele se passa, ele passa antes, depois? É, na verdade a gente tem a noção que ele se passa agora, quando tá acontecendo as coisas na Terra. Ah, passa agora. É, mas assim, você não sabe, por exemplo, se ele se passa antes ou depois do Capitão América, não precisa, então não tem esse elemento. O que pode ser... Talvez assim, ó, Guerra Infinita parte 1, o Pantera fala, sou de Wakanda, não quero me meter, como ele faz às vezes. É. Dá merda, e isso começa a refletir na Terra, entendeu? O final do primeiro filme, e aí ele fala, peraí, vocês estão mexendo com a minha tribo aqui. Aí tem, sei lá, a galera invadindo a... Uma ordem mundial resolve unificar o mundo e juntar forças e fazer um exército só, descobrem que Wakanda é mega tecnológica, querem invadir Wakanda por conta da invasão do Thanos, ou por causa da guerra do Thanos, pra roubar a tecnologia pra tentar se defender. E aí ele tem que falar, isso, aí ele tem que falar, não, a minha terra não, ele se defende, e aí ao final ele fala, não, agora eu vou me juntar aos Vingadores. Aí o Capitão América fala, nós não, qualquer, nós os vingaremos, we avenge them. Aí o olhinho do Pantera brilha. É porque a Terra já era, né? Agora só resta vingar. Já é. A gente vai vingar a Terra, porque o resto, seres humanos, já foram. Né? E aí ele aceita e só consigo imaginar um plot desse tipo. Não dá pra gente saber nada ainda, né? Tem que esperar chegar mais perto. A Capitã Marvel. Capitã Marvel é Kree, né? Então espero que ela tenha alguma ligação com Guardiões da Galáxia 2, de uma certa forma indireta, né? Pelo menos isso. E, cara, o filme dela é tão estranho, o filme solo dela. É, e a personagem que eu não ligo muito, não. A Carol Danvers também, né? Pô, é militar, tudo bem, mas, assim, não tem a personalidade tão boa, tão legal. É, vão ter que convencer, né? Eu só vou gostar se fizer a relação ao Capitão Marvel e ele morrendo de câncer. Aí, quem sabe... talvez seja pesado demais, né? Não, não vai ter. Isso não vai ter. Isso aí, esquece. Eu acho que aí também vai ser... apresentar muita coisa. É aquela coisa, eu não sei... Hoje em dia ela até tem revista, tem história assim. Eu não sei se ela consegue, com o que ela já tem nos quadrinhos, sustentar só um filme solo. Eles vão ter que amarrar de alguma forma. E assim, eu não espero que seja tão próximo. Ela deve aparecer antes também, né? Ela deve aparecer antes. Mas também, eu acho que vai ser uma boa ligação entre o Guerra Infinita parte 1 e parte 2, né? Já que ela é cria... Tem poderes criados. Mas assim, outro filme que não sei o que esperar. E aí vem, né, Vingadores, Guerra Infinita Parte 2, também a revanche. Não sei o que esperar agora. Agora que eu não sei mesmo. Eu acho que agora a Planeta Terra vai ser salva. Tem que ser, né? Por favor. Eu quero um rolê louco. É, que senão o Inumanos vai ser feito, tipo, em outro lugar. Os Inumanos são da Lua? É, do lado escuro da Lua. Com Transformers. Pô, Inumanos, vocês têm alguma ideia? Também não dá pra ter, né? Eu acho que o caminho dos Inumanos vai ser traçado no Agentes do Shield. Eu arrisco falar que vai ter Sky e personagens de Agents of Shield. Eu acho que provavelmente ele vai ser assim, o Agente do Escudo vai traçar o plot e o que vai ser o Inumanos. Então deve estar muito aberto ainda, sabe? Eles devem falar, vamos falar dos Inumanos. Ah, mas se não rolar, não rolou. Eu quero ver quem vai ser o ator pra fazer o Raio Negro, porque não fala porra nenhuma. É o ator mudo, total. Eu voto no... o Rodrigo Santoro. Não, Rodrigo Santoro. Tem que ser um ator que não fala porra nenhuma, mudo. Mas eu acho que vai acabar com a feiticeira dando reboot. Ela que vai dar o reboot. E aí vai zerar tudo e vai com outros personagens, outros atores e tal. Pode ser, cara. Que beleza, né? Eu acho, infelizmente, que talvez em 2018, 2019, a gente já vai estar numa ressaca de filmes de super-herói. Vai ter uma queda... Eu diria no final do ano que vem. É, você acha que já vai... Já vai estar cansado. Eu acho que aí vai cansar, eu acho que as duas, tanto a Warner quanto a Marvel, quanto aí a Fox, eu já nem sei como é que a Fox... Nem dá pra ler o que a Fox vai fazer. Mais um X-Men, mais um quarteto. Não consigo, não sei o que eles vão fazer. O problema da Fox é que ela demorou muito pra acertar, né? Acertou quando? No First Class e só. E aí? Só? E só. Só First Class, só esse. E só, não, vai, o Dias de um Futuro lá vai legalzinho, vai. Do Pretérito Imperfeito, tudo bem. Mas o Apocalipse Van Uzi não tá maneiro, não. Bom, mas ainda assim, eu acho que eles vão estar numa queda, eu acho que esses filmes provavelmente vão estar ainda rendendo um dinheiro, não sei se bilhões ainda, mas devem estar, mas eu acho que talvez depois disso a gente vai ter uma pausa, sabe? Tipo, vai demorar, a gente vai ficar sem filmes super-herói por um tempo. O que vai ser muito bom, na verdade. Vai ser bom porque vai estar muito saturado. Porque agora, a tendência agora é filmes e séries cada vez mais, todo mundo quer fazer série, aí já vem, aí tem... A TNT quer fazer série dos Titãs. A Fox falou que vai... Tem rumor que a Fox vai fazer série do X-Men também. Puta, então... A CW já vai pra quarta série do mesmo universo. Porque tem os três... Ah, tem aquele grupo de heróis lá, né? Vai fazer um spin-off safado da série safada. É, não, vai ter um desenho animado também, né? Vai ter... É aquela coisa, eles vão agora... espremer essa fruta dos super-heróis, cara, até cansar, até a gente acontecer mais ou menos o que a gente teve lá atrás, quando os filmes, sei lá, nos 2000, que teve aquela queda, né, entre os filmes do Batman. Foi o Demolidor, foi o seu Ben Affleck que fez isso. Eu queria agradecer a presença de todos, quem conseguiu chegar até o final dessa loucura. E se vocês estiverem vivos até o... Se o projeto existir também até 2019, a gente faz a parte 3. Outra pergunta aí pra fechar. Algum direito volta até 2019? A Fox desiste? É só ela parar de produzir os filmes. Será que é? Ela fala, eu cansei dessa merda, volta... Eu acho que a Fox vai ficar só com os X-Men. Só com os X-Men, vai devolver o quarteto. Vai devolver o quarteto. Que não vai ser usado pela Marvel. Que não vai ser usado nessa fase, vai ser usado só no reboot. E o Blade? Vamos ter Blade 4? O retorno? Cara, eu queria muito que tivesse o Blade. O Wesley Snipes tá falando pra ele poder voltar, mas assim, sei lá. Então, né, cara, você foi preso, não sei o quê. Isso é menos, pô, então... você tá velho, cara, porra. Outro filme que o Ryan Reynolds cagou. Abraço pro Blade 3. Deadpool aí, ó. A redenção do Ryan Reynolds. Calma. O Deadpool vai vir e vai calar a boca do cabelo. É o melhor filme de super-herói de todos os tempos, segundo a galera que tá vendo os trailers. eu falei calma. Eu não acho que vai ser tudo isso também, não. Não, é o Facebook. O, o Tron viu isso e falou, meu Deus, melhor apagar a humanidade. Bom, a gente fica por aqui, continue aí pra ouvir o Caixa de Entrada. E até a próxima, galera. Não tem cena pós-crédito. Até a próxima. Falou, galera. Falou, galera. Pam, pam, pam. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. E eu sou o Kiba. E vamos rapidamente, porque esse podcast ficou bem grande e temos muita coisa aqui no feedback, né, desse Caixa de Entrada. Vamos ler rapidinho. Foi a loucura essa edição, foi a loucura. Meu Deus do céu. Bom, então, mas pra vocês que não conhecem o nosso site, né, e querem saber um pouco mais dele, acessem a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Se você quer mandar e-mail, é contato@projetoxpodcast.com.br. Siga-nos na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast. Acesse nosso Twitter no @projetoxpodcast. Exatamente, recados, né? Primeiro temos que falar que saiu a playlist Projeto X Playlist 47, Opening de Anime em Inglês, parte 1. Eu e a Adri, a gente comentando vários animes, assim, que tem abertura exclusivamente em inglês, olha só. Que loucura. Vocês vão ficar surpresos como tem muita coisa. Pois é. Além disso, tem também aí o nosso aniversário de 3 anos que está próximo, é nessa semana. Pois é. Então aguardem algo muito especial que a gente vai lançar pra vocês. É, se tudo der certo, né? Vai sair essa semana. Vamos torcer, assim. Vamos orar. Então, mas vamos começar os nossos e-mails, que temos muita coisa, chegou muita coisa de feedback de Kuroko no Basket, então a gente não vai poder ler tudo na íntegra, né, pessoal? Vamos dar uma resumida bem rápida. Então, o primeiro e-mail é do Rafael HQ, que ele fala assim, ó, eu sinceramente considero Kuroko uma completa merda. Olha aí, já tacando pedra. Eita. É uma das piores coisas que já vi na minha vida, e uma ofensa ao gênero de esporte. Tem muita gente que concorda com a sua opinião, Rafael HQ. Eu não concordo tanto, mas tudo bem, velho. Os personagens são mais rasos que uma poça d'água, as partidas não me empolgam, fora o fato de que o autor não tem a mínima noção das regras do basquete. Tanto que teve um capítulo onde um dos personagens dá um soco na bola e aí avisaram o cara, olha, isso é contra as regras. E aí o cara, ele teve que redesenhar essa página. Então, eu entendo a sua crítica, Rafael HQ. Eu já vi muita gente criticando também. Eu tenho umas coisas que eu gosto até no Kuroko. Ele não é tão realístico assim, mas tem umas coisas que me empolgam. Mas eu entendo a sua ira. Mas valeu pelo e-mail. Muito obrigado, cara. O próximo e-mail é do Rodolfo dos Santos. Ele escreveu um e-mail meio grande, aí eu vou dar uma abreviada para vocês. Mas vamos lá. Aqui é o Rodolfo, tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu acho Kuroko no Basket o Bleach dos mangás de esporte. É um mangá ruim com um anime divertido. Ó. Oh. O meu problema com o Kuroko é o fato dele se levar a sério demais. O autor tenta dar muita explicação para os poderes dos personagens e mesmo assim continua bullshit e algo impossível de ser feito. Se o autor simplesmente assumisse que é algo fantasioso, seria muito mais divertido pra mim. Beleza. Aí ele comenta um pouquinho aqui do podcast, das coisas que o Mug falou, tal. Mas ele termina com: meu problema de fato com o Kuroko nem são os poderes, e sim a falta de aprofundamento. Fundamento e conhecimento do autor com o esporte. Já é o segundo que fala isso. Então, fico por aqui aguardando meu podcast de Haikyuu. Olha aí, opa. Ó, que agora acompanhou o mangá e tem a opinião de que ele vai ser tão bom quanto Slandank. É isso aí. Valeu e falou. Abraços. Olha aí, pra quem gosta de vôlei, olha aí, quem sabe. Mas valeu, Rodolfo. Bom, o próximo e-mail do Cláudio Dragão Dourado. E aqui ele fala de vários podcasts que ele escutou aqui, né? Os podcasts antigos. A gente não vai poder comentar tudo, né? Vamos dar uma resumida rapidamente. Ele fala do Kuroko. Ele fala que ele não assistiu por não ser muito fã de anime de esportes, mas a empolgação da gente fez a gente pensar no caso. Assista e depois nos fale se gostou ou não. Ele fala um pouco do Missão Impossível, fala assim que ele gostou bastante, mas ele só viu o primeiro, o segundo decepcionou ele e não viu o resto. O segundo é fraquinho, então veja o terceiro e o quarto, que vale a pena. Ele fala bastante da Disney, ele gosta bastante aqui, por exemplo, do Rei Leão e algumas outras coisas que gostou e chateou ele um pouco, né? Ah, e Final Fantasy também, né? Que ele fala assim que ele acha que é uma franquia bem legal, apesar de ele nunca ter sido fã, né? Ah, mas valeu por todo o seu e-mail, que é o Dragão Dourado. Ele finaliza falando assim, ó, olha, eu acho que é pelas dicas, né? Ele fala assim que o chute deve ser Guardiões da Galáxia, a Omega Braços. Não. Na verdade, eu percebi que muita gente chutou Guardiões, né? Guardiões da Galáxia. Eu acho errado, sabe por quê? Porque a dica a gente deu Galáxia, né? Então não pode ser. É, a gente não vai dar o nome na dica, né, gente? Pelo amor de Deus, o pessoal já tem que ter aprendido isso, né? Pelo amor de Deus, caramba. Mas valeu por tudo, Dragão Dourado. O próximo e-mail é do DK. Olá, pessoal do Projeto X, eu amo basquete. E este e-mail é referente ao podcast de Kuroko. Com certeza é o anime de basquete que mais gostei até hoje. Só não é o meu favorito. favorito de esporte, porque Nichi Aoji entra no gênero de esporte. Quanto aos outros animes de basquete, gostei muito de Hokkyobu e Basquash. Tentei ver Slam Dunk, mas acabei não conseguindo assistir porque odiei o personagem principal. Já voltando a falar de Kuroko, meu personagem favorito é o Midorima. Não acho muito legal a parte de superstições, mas ele dentro da quadra é assustador. Uma das partes que eu achei mais legal no anime é quando a treinadora do Kagami vem para o Japão e a primeira partida que ela assiste é a do Midorima, coitada. Acho que é isso, o trabalho de vocês está ótimo, com grande qualidade, deveria servir de exemplo para outros podcasts que quase não lançam, ó. Olha aí. Polêmica, polêmica. Até mais, galera. Valeu, DK, pelo seu e-mail. Muito obrigado. Ah, sim, é. Sobre a coisa que ele comentou, é questão de gosto, pessoal. Não vou criticar. Tudo bem. Eu gosto de Slam Dunk, sinto muito. Eu não gosto de Hokkyu. Sinto muito também. Eu não gosto de nenhum anime de esporte, pronto, falei. Olha aí, pronto. Tá bom. Tá bom. Bom, o próximo e-mail do Roberto Zurita, a gente também vai dar uma resumida no e-mail dele. E aí, Peixes Casters, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Roberto Zurita. Faz tempo que eu não mando e-mail, pois sempre ouvi podcasts uma ou duas semanas atrasadas, mas finalmente entrei em fase com vocês. Aí sim! Aqui ele comenta alguns podcasts antigos, tem o 141, que é o mangá que marcaram. Ele fala que se a gente podia comentar um mangá chamado Real, do Takehiko Inoue. Eu não li inteiro, então eu não acabei não comentando, né? Não deu espaço pra ele, né? Ele fala do podcast 147 do Queen, e ele ficou um pouco triste porque a gente não comentou a música do Friend Will Be Friends, né? Que é a música favorita dele. Cara, a gente comentou tantas músicas, não devo botar todas, né? Uma pena. É, tem muita música. Tem muita música. Ele fala um pouco aqui do 149, né? Do Final Fantasy. Ah, ele fala que só conseguiu zerar o primeiro e o quarto porque o Padre André é muito forte nessa série, cara. Ele só foi pra jogar. Coitado dele. Ah, mas aqui vamos falar do 152, o podcast de Kuroko no Basket. Que ele diz assim, não vi, achei uma merda, a Slam Dunk é melhor. Brincadeira, brincadeira. E já vi sim o Kuroko no Basket e gostei, só não sou muito fã. As partidas são realmente bem emocionantes. Acho que o meu único problema, porém, é que o clímax é sempre o Kagami versus alguém da geração dos milagres. É verdade, é sempre assim. Vocês falaram que o autor dá um valor pros coadjuvantes, mas sempre quem decide um jogo como importante são o Kagami e o Kuroko. Isso me dá um pouco de raiva. É shonen, né? É, shonen. Fazer o quê? Isso acontece mesmo, tem jeito. Antes de me despedir, eu quero lhes desejar um feliz aniversário. Aê! Oh, muito obrigado. 3 anos não são pouca merda, tanto é que poucos que chegaram onde vocês estão com a qualidade e a constância que vocês têm. Eu sei que eu falo isso todo ano, mas é mais pura verdade. Falou, um abraço pra todos vocês e que venham os próximos 153. Meu Deus do céu. E que dentro desses 153 tenham de Slam Dunk e de Haikyuu. Ah, espero que sim, espero que sim. Vamos tentar, vamos tentar. Valeu, cara. Valeu, valeu, valeu. E aqui, observação, ele acha que o próximo podcast vai ser sobre Star Wars. Não sei muito bem explicar o porquê, só estou chutando mesmo. É, chutou longe. Chutou longe, ô Zurita. Essa aí a bola foi pra torcida. Cara, Star Wars espera chegar no hype que vai ser lá no final do ano. Valeu, cara. Valeu mesmo. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Ele falou bastante coisa também, mas sobre o cast de Kuroko ele falou o seguinte: não lembro qual episódio parei, só sei que parei um episódio depois da aparição do Midorima. Não terminei porque na época estava vendo muitos animes ao mesmo tempo e também não suportava o Midorima. Que isso? Eu também não suporto ele, não suporto esse cara também. Talvez eu volte a ver porque agora estou assistindo Crunchyroll, mas só depois de terminar Soul of Gold. Coitado. Coitado, Coitado. Ah, eu não aguentei o Soul of Gold. É, eu não aguento. Eu assisti o primeiro episódio e achei uma merda foda, falei, não vou assistir mais não. Mas enfim. Meus chutes para o cast 153 são com as dicas Gema, Soldado e Galáxia. Dei uma olhada no Google e apareceu Guardiões da Galáxia, então esse será meu primeiro chute. Mas eu também vou chutar Gundam, porque ocorre em várias galáxias e universos e os soldados seriam os pilotos do Gundam e as gemas, sei lá por quê. Pô, as dicas tem que fazer sentido as três, né, pra acertar. Não faz muito... É lógico, né? Pô, pessoal preguiçoso olha no Google e chuta a primeira coisa que aparece no Google. É, eu tô vendo que ninguém acertou, né? Ninguém acertou. O pessoal tá com preguiça de pensar, pelo amor de Deus. Caramba. Mas valeu, Tara, pelo seu e-mail, valeu. O próximo e-mail é do Lucas2011. Assim, ele começa falando, ó, Lucas, 17 anos, Maceió, Alagoas, nunca assisti Kuroko, apesar de já ter ouvido muitos amigos falando sobre ele, o que me deu um pouco de vontade de ver. E depois desse cast, a vontade aumentou, e com certeza vou tirar um tempo pra ver. Mas acho difícil tirar o lugar de Slam Dunk como melhor anime de basquete, ou de Hajime no Ippo como de melhor anime de esporte do meu top. É, cara, é questão de gosto, né? Não tem jeito. Pra mim, eu, por exemplo, já disse, eu prefiro Slam Dunk do que Kuroko. Tem gente que é o contrário, né? Mas tudo bem. E sobre o próximo cast, acho que pode ser algo como Marvel da zoeira. Não, não é. Na verdade, assim, ó, a gente não faz podcast da zoeira antes de fazer o tema normal. Só em alguns casos aí. Alguns, né? Só que alguns casos que pedem, tipo Cavaleiros do Zodíaco, né? Esse pede. É, então. Mas tem tema que não pede, então fica difícil. Pois é, mas não, Lucas 2011, não é Marvel da zoeira. Não foi dessa vez. Mas valeu, Lucas, muito obrigado. O próximo e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, 30 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos, bom podcast do Super Saiyajin dos Basquete. Confesso que dei uma olhada no mangá de Kuroko e ele não me chamou a atenção. animação, mas vocês falaram tão empolgados do anime que eu vou dar uma chance pra ele. É, cuidado com o nosso senso de fanboy, cara. Ainda mais quando tiver um Mugi no podcast. É, então, cuidado. Bem, é isso. Próximo programa vai ser sobre Marvel. Algum assunto específico vou chutar que seja Guardiões da Galáxia ou sobre os filmes da Marvel. Olha aí. Espero ter feito uma cesta de 3 pontos e até a próxima. Foi de 2 pontos, vai. Vai. Não foi de três. Não é o Guardiões, mas são filmes da Marvel, né? São filmes da Marvel, São filmes da Marvel. Mas tudo bem. E aí, considera ou não? Eu acho que a segunda opção dá pra considerar metade, né? Não sei. Tá bom, vai. Não sei qual é a regra, eu tô meio por fora das regras. Tá bom, dá uns 10 pontinhos, vai, por acertar. Ok. Valeu, então, Ricardo, General de Santos. Bom, valeu. O último e-mail desse caixa de entrada é do Leonardo Piana. Caramba, o último e-mail, muita coisa, vamos lá. Fala, galera do PXP. Piana aqui, e hoje, primeiro, gostaria de dizer que consegui ouvir o cast de Missão Impossível e foi bem legal. Eu curto os filmes de espionagem, ação, tiros e muito mais. Porém, se tratando de Missão Impossível, só vi o terceiro e quarto. O segundo, vocês falaram que não é muito bom, mas o primeiro parece ser bem interessante e fiquei curioso para assistir. Vamos ver quando irei fazer isso. Agora, falando do podcast dessa semana, Kuroko no Basket. Esse é um anime que somente vi os 5 primeiros episódios. E já faz algum tempo e depois parei. Não lembro na época o porquê disso, mas por causa disso não ouvi todo o cast, só a parte sem spoilers. E bom, basicamente eu fiquei com vontade de assistir o anime. Porém, como ando meio ocupado e com outras prioridades para passar o tempo, provável que eu demore para acabar o anime. É, são 3 temporadas, demora um pouquinho. Mas o cast foi bem interessante, os personagens e a história parece que não vão tanto assim por um lado que eu achava que iria. O que é, na verdade, bom, porque o lado que eu pensava era algo ruim. É, aí depende, né, do que você tava imaginando. Bom, e pra fechar, meu chute para o próximo cast fica com Guardiões da Galáxia. Se for, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre esse filme, que eu adorei. Abraço. O podcast não é sobre Guardiões da Galáxia, mas a gente comenta sobre Guardiões da Galáxia. É, pelo menos você vai ficar feliz porque a gente vai dar a nossa opinião sobre o filme. É. Todo mundo gostou, já adianto isso. É, na verdade ele já ouviu, né? Porque ele tá ouvindo isso agora. Tá bom, então. Tá bom. Mas valeu, Leonardo, pra você ver. Muito obrigado. Mandando abraços também, né, pra galera que comentou o podcast. Abraços para o Rafael Taira, para o Túlio, para o DK, para o Genderson Kelmer, para o Jacaré Pagó, para o Paulo Henrique, para o Ed do Nascimento. Sintam-se abraçados, pessoal. Muito obrigado, vocês são fodas. Isso. E pra fechar, né? Finalmente, vamos lá. Vamos lá, aqui, vamos falar das dicas, então. Vai, as dicas da semana passada foram Gema, Soldado e Galáxia. Só explicando Gema, por causa das 6 gemas, as joias do infinito, essa palhaçada toda. Soldado, por causa do Soldado Invernal, não é por causa dos Nova, apesar que os Nova também são soldados. E Galáxia, por causa de Guardiões da Galáxia, né? Porque a história se passa na Galáxia, que ninguém fala qual é a Galáxia. Pois é, Galáxia também. É, então, é MCU fase 2, então, galera. MCU fase 2, é, porque a gente falou de toda a fase 2, que nem a gente fez lá no episódio 34, que a gente falou da fase 1, agora foi a fase 2. Exatamente. Pra continuar. E daqui a 3 anos ou 4 vai sair a fase 3, quando sair o último filme lá. Vai acabar em 2019 aqui. Puta que pariu. Eu já tô fazendo a pauta. Ah, meu Deus do céu. Espero que a gente insista até lá, cara. Na boa. Bom, mas vamos falar então das dicas da próxima semana, galera. Se preparem. É side-scrolling, chicote e trevas. Ó, essa tá fácil, porque eu adivinhei assim, ó. Só de ler as dicas eu adivinhei. Tá muito fácil. Não tá tão difícil, não. É, então. Tá mais tranquilo essa aqui. Quem bolou essas dicas tava bêbado, né? Tá, eu mudei uma das coisas das dicas aqui. Ah, tá. Mas então, galera, é isso. A gente se vê na semana que vem. Espero que no meio do caminho vai sair o podcast aniversário, assim esperamos. Espero que você consiga chegar até aqui, porque o podcast tá, tipo, imenso, né? Tá mesmo, tem muita coisa. Espero que você não pegue muito spoiler também. É, o podcast é full spoiler, mas agora é tarde pra avisar, né? Já era. De qualquer forma. Então, e valeu, galera. E falou, até semana que vem. Falou. Tchau, tchau.